Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! 4 crianças foram separadas em diferentes bailes funk no Rio de Janeiro. E então, quase 30 anos depois... Comando Estelar, baixo grande soco! Essa galerinha só quer saber de jogar. Não levanta a bunda nem quando é pra almoçar. E se bate aquele aperto e a vontade de mijar, prende a bexiga que o boss vai atacar. A porrada vai estancar, mando especial, mata o chefão, que emoção. CG no final. Jogos, jogos, jogos, jogos, vai no baixo, frente o soco. Jogos, jogos, jogos, jogos, o dia todo no sofá. Jogos, jogos, jogos, jogos, vai jogando feito louco. Jogos, jogos, jogos, jogos, só para se platinar. E quando chega a sexta-feira eu corro pra escutar. Jogos e diversão. ゲームと娯楽だ大好き第61話スタートモテキラプソだ。そして今日私は地の仲間の会社のモテいる敵の忍者 ホンダゼナはハグダステソーシ ーおおそうだそうだ 永遠の領主 é você, cara. Não dá, cara. Eu não posso. Eu não posso. それがそれが。レベカ両親は猫のゴシトソ84. Eu não tô conseguindo, peraí. Neko. Como é que é? Neko gostoso. 84. Ai, peraí. Neko gostoso. Konnichiwa, minasan. Pode negar o meu. そしてエルマムート。 私はエルマムートです。 Eu gosto de jogo e diversão. Nani? Estou preta. そして hoje vamos falar das bizarrices que rolam soltas no mundo da putaria. O Japão, o país que produz 53% de toda a merda do mundo desde 1945. Por isso e muito mais, Meiro no ato de... Oh, e Meiro desu! この通知は電撃ポレロニアララの提供でお送りします Não, tem que mandar um Pieno Dito, McDonald's Moreiro Arara no de Okurishimasta Kono banco, kono podcast wa Pieno Dito, McDonald's, Pepsi Nengeki Poreiro, Girls of War Sinatarazo, Happy Hour Hanya Kuru Kono sponsor no tekyo de Okurishimasu É que o McDonald's pareceu Maldonado. Maldonado. Oi. Começou. Esse é o bloco de e-mails do Eu Gosto de Jogos e Diversão, episódio de hoje. Foda-se esse número. Estamos aqui com o Senhor Eternidade. Fala alguma coisa aí. Fala aí. Hoje é um dia muito especial por dois motivos. Primeiro que hoje, no dia que a gente tá gravando isso, quarta-feira, 14 de setembro, pena que hoje é quarta, mas é aniversário do nosso compadre Granville. Parabéns pra ele, completando aí 26 anos. Parabéns. Tá? E o segundo motivo pelo qual esse dia é muito importante é que a Scarlett Johansson apareceu pelada na internet. Então, emocionante pra todos nós. Porra, depois que o onanismo começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer. Sim. Sabe que o Ryan Reynolds, quando viu as fotos, ele falou que era old, né? Muito bem, o primeiro e-mail é do Nantuko Husk. E o cara, olha só, cara, o cara é médico, né? O cara, porra, ele cuida, ele salva as pessoas na vida real. Cara. Na vida real, ele é um herói. Ele não é médico, tipo, no Battlefield, tipo, Nina Bank, e aí o cara joga um kitzinho e o maluco fica curado. Não, não, o maluco é médico, for real. For real. Ele tem 29 anos, mora no Rio de Janeiro, e começou no caminho dos jogos em campeonatos de Magic. Magic The Gathering. Foi mal, foi mal, Nantuko Husk, mas tem meio que foi nerfado pelo Ilato. Foi nerfado, né? foi nerfado. Vários e-mails foi nerfar. A partir de agora vai nerfar muito e-mail aqui. Sniper Cego, 18 anos, novinho, Rio de Janeiro. Ele disse que jogou todos os fliperamas do mundo e o preferido dele era The King of Fighters. E todo mundo era The King of Fighters. Só esses moleques aqui que gravam um podcast comigo que não sabem que porra é essa. Ele mente, cara. Eu duvido que ele tenha jogado todos os fliperamas. Ele não jogou, claramente não jogou o Aku Aku 7, mas isso fica para um próximo programa. Não jogou. Então, caraca, todos os e-mails estão resumidos hoje. Nossa senhora, cara, estamos economizando aqui. Juiz Zangado, grande Juiz Zangado, 16 anos de juiz de fora. Pô, cara, a gente dá cada nick genial pra galera. Muito, né, bom, cara? Né, cara? Foi ele que se deu esse, cara. Não, foi a gente, foi a gente. A gente é gênio pra caralho. Muito, cara. Ele diz que ainda tem os fliperamas em Juiz de Fora, mas é tudo em shopping de fudido e maconheiro. É basicamente a mesma coisa aqui, cara, no Rio de Janeiro. É, passe longe, cara. E maconheiro. É, essa é parada de cannabis sativa aí, sai dessas porra de droga aí que não dá nada. Sim. Isso aí. Crack é a nova droga do momento. Crack é a droga, vai lá na região ali central de São Paulo, que ali que a parada tá quente ali, tá bombando. O Medium, sem idade, sem cidade, sem porra nenhuma, ele tá cobrando o player no site, é site, e um episódio sobre Castlevania. E pediu pra eu parar de cantar, tá bom. E fala assim, Debs, te pego. Tá bom, o namorado... Enigmática, eu vivo em diversas maneiras. O namorado da Debs falou que vai entrar em contato com você, ou pelo menos os punhos dele em contato com a sua cara, tá? Aguarde o contato dele. Mas tá de boa. Mas então, eu tô sentindo aqui, tem e-mail aqui do Pyron, do Rio de Janeiro, mas eu tô sentindo uma certa sacanagem do Ilatos, que o Pyron, tá ligado, é amigo dele, né? Não. Panelinha, e aí o cara ganhou direito a um e-mail bem maior, entendeu? Não. Tá ligado. O e-mail desse cara tinha duas páginas em Word. Virou isso aí, ó. Ah, então é proporcional ao tamanho do... Aqui é tudo nerfado. Se tu mandar um e-mail do tamanho do livro lá do Guerra dos Tronos, vai ganhar uma página. Então, o Pyron aqui, ele fez um resumo da sociedade dos fliperamas, entendeu? Ele falou que se tu ganhou do moleque do outro bairro, o cara quer tomar sua ficha e aí no final dá empurrada. Se tu ganhou do moleque do outro bairro e o cara puxava o fio pra desligar a máquina, porrada também. Se tu ganhou do moleque do outro bairro e ele ficava jogando, dando tapa em você e cuspindo em você pra tu perder, porrada. É porrada. Tu ganhou do moleque do outro bairro e ele te esperava fora do bar, obviamente, porrada. Se tu ganhou do outro moleque do outro bairro e aconteceu qualquer parada, porrada. Porrada. Resumindo. Se tu ganhava do moleque do outro bairro, tu ia ter que cair na porrada com ele, cara. Cara. Se tu ganha na porrada no fliperama, tu vai ter que cair na porrada na vida real. É tipo The Warriors, Selvagens da Noite. É porrada. E parece que ele mandou um vídeo do Carmageddon pra Debs, dedicado de coração pra Debs. E diz que o inimigo está se abrindo com a galera. Tá ficando descontrolada a menina. Sim, cara, ele tá começando a soltar a franga, né? Acho que a gente, o Ninja DJ, ele deve colocar uma música aí chamada I'm coming up. Como você já cantou, talvez o Ninja DJ até não tenha muito trabalho. Pessoal aí mandando muito recadinho pra Debs, hein? Ó, o namorado dela tá de olho, não é brincadeira não, hein, pessoal. Fica ligado aí que, né, depois vem a galope. O Atmo, lá de Hellsif, ele disse que quando era bem pequeno, vamos tentar interpretar essa frase, costumava mastigar a tinta a óleo da grade do Playtime vizinho. O que eu entendo disso é que ele ficava naquelas locadoras que tinham os videogames lá pro pessoal jogar, o videogame ficava dentro de uma gaiolinha com uma grade e ele mastigava a grade. O que ele quer dizer com isso é que ele gosta de mastigar tinta a óleo, aparentemente. Tá de boa, tá tranquilo. É isso mesmo, cara. Por isso que você cresceu e ficou assim. O Simbios conta... Caralho, tô com um bagulho aqui, eu dei no, cara. Ah, eu cara, que triste, cara. Ah, cara, eu dei no, eu não sei quem me ligou, nem sei quem me ligou. Não sabe, cara. Dei no, falei não. Não, não vou te atender. É triste, é foda, acontece. Vai te ligar de novo, fica tranquilo. É, né, com certeza. Ah, acho que era um alarme. Ah, era um alarme, é hora de acordar, né, cara. 8:30 da noite, né, pô. Tá certo. Mas então, então, Simios conta a saga do japonês que jogava com uma mão só no fliperama. É, ele contou do cara aí que o cara jogava com a mão só, ele foi ganhar o cara do Street Fighter, depois ganhou o cara do The King. Sabe de onde vem essa habilidade? Ah. Jogos pornográficos. Jogos pornográficos, né? Faz sentido. Que você só pode jogar com uma mão só, né? É uma limitação. Pô, genial essa parada, né, cara? É intrínseca a limitação, né? Você não precisa falar pro cara, você vai jogar com a mão só. O cara já... O Crusher tem uma história, assim, também, de um outro cara que jogava com uma mão só também, mas a história do Crusher, mas a história do Crusher é bem mais legal, porque envolve violência e etc. Cara, eu não sei se a gente falou aqui nesse podcast em algum momento, mas tinha um maluco que jogava WoW com a gente, que a gente falava que ele era muito ruim. Aham. Uhum. Falava, pô, cara, tu é muito ruim. Aí descobri que o maluco era mais... Aí o maluco falou, pô, cara, você joga com um braço. Caralho, like a boss, hein? Ele virou o mestre do servidor, né? Não, porque eu só tenho um braço. Aí ele automaticamente virou o mestre do servidor depois disso. Não, ele continuou merda, mas a gente ficou se sentindo mal, porque a gente tinha sacaneado o cara e o cara não tinha um braço. Ah, entendi. Faz sentido. Ele literalmente não tinha um braço. Ele não tinha um braço. Ele era amputado, né? Tá. Assim. O Leopoldo, que não tem nick, virou Leopoldo. Ele diz assim, abre aspas. Pra mim, entrar no fliperama era como um viciado entrando num cassino ilegal. Eu matava aula, era obrigado a levantar uma grana que eu não tinha, gastava tudo lá como se fosse pego, poderia ser castigado, tudo por causa dos jogos de diversão. Isso aí estraga a vida das pessoas. Cuidado, galera. É, cara, né? Não joguem. Não joguem. Ou melhor, joguem de forma responsável. É. Deguste com paciência. Se beber, não jogue. E se for jogar, me chame. Se for jogar, me chame, exatamente. Então, e agora, os meios do Nuclear Fodástico do Quadrimcast. Quadrim. Diz que nunca foi muito bom nos torneios de luta, mas era o terror em jogos de corrida. Ou seja, era ruim. Mas enfim, porque seguiu o famoso lema, nós capota, mas não breca. Pô, retiro o que disse, o cara é um gênio, cara. Gênio. É muito os malucos que jogam jogo de corrida e falam, pô, vou frear aqui na curva e, pô, é um merda. É um merda. Eu tô até agora vendo as fotos da Scarlett Johansson aqui, eram duas só. Pode ler o último aí, pode ler esse último aí que é um amigo teu aí. Porra, ganhei um bônus aqui. É meio do, pô, nosso grande amigo e conhecido Saci de patinete, de 8 anos. Eu não entendi, isso aí foi pra trollar? Falar que ele tem 8 anos, tipo, ele tem 12, mas trollou que tem 8. Ah, porque teoricamente todo mundo que não botou idade, eu tinha inventado uma idade, mas acabou que eu só botei a dele, assim. Tipo, o pai não tinha... Pensou, então. O pai não tem 8 anos. Ah, é que eu não... Desculpa, Lácio, eu não sei até que ponto você fornicou com os e-mails das pessoas. Entendi. E ele foi... É, porque eu dei uma fornicada. Fique sabendo agora, quando você manda e-mail pro Basquete Soco, seu e-mail pode ser editado e pode falar alguma coisa que você nunca falou. Seu e-mail sempre é editado, cara. Seus e-mails são manipulados pelo WhatsApp agora, cara. Fique sabendo. Mas enfim, Saci de patinete, de 8 anos, aparentemente, jogou muito fliperama em Itabuna, Bahia, e no mês de 2002 continuou a jogatina, mas se mudou para uma cidade que ficava perto de Brasília. Vocês estão vendo que desde pequeno o destino já buscava me unir com o Babs. Então ele fala aí sobre sua história de videogame e como ela traz ele próximo a Babs, né? Pois é, ele... Também conhecida como é que é? Negão Gostoso. Negão Gostoso 84. Pois é. É, sabe que o a gente não sabe a idade dele ao certo, né? Mas a gente estima que ele tem em torno de, no máximo, 15 anos, né? Um pouco menos de 15 anos. É, ele tá numa idade que ele tá quase fazendo sexo. Quase fazendo sexo. Então, cara, a diferença de idade ainda é muito grande, mas daqui a uns 10 ou 12 anos, a sua diferença de idade pra Babs vai ser pequena. Então, você vai ter... Tecnicamente vai ser a mesma. Vai ser a percepção social da diferença da idade vai ser menor. Então, você vai ter aí 20 e pouquinho, quase 30, ela vai ter um pouco, né, 40, vai estar 40 novo 20, né? Então, você vai ter 30 anos pegando a garotona de 20. Você vai conseguir, entendeu? Isso aí foi a bênção do seu eternidade pro seu desejo de ter em seus braços. Cara, você provavelmente... Ó, vou ser realista com você, assim, de patinete. Você provavelmente nunca vai pegar a Babs. Porém, você pode ver a foto pelada da Scarlett Johansson. É, tá vendo? Agora, nesse exato momento, você pode ir lá no Google, eu te garanto que você vai achar, cara. A gente bota um link aí na postagem pra galera. Nenhuma mulher ouve essa porra desse... Não, cara, a gente não pode botar pornografia, cara. Ah, é? Não, merda, não pode. Foda-se. Tá, agora os e-mails... Peraí, para tudo. Não é pornografia, cara. Não é no artístico, né, na verdade, né, mas... Porra, é beleza. Estética. Cara, é a bunda da... Todo mundo tem bunda, né, cara? Todo mundo tem seios também, né, cara? Então, tem peito. É, com certeza. Todo mundo pode ver o peito das caras de Hansen. Já vi que agora tem os e-mails aqui da galera que foi selecionada. Isso, agora você que... A galera preferida do Ilapso. Você que vai ser lido agora, parabéns. Você passou na peneira do Ilapso, né? Primeiro e-mail é do Canibal, que deve ter 24 anos e mora em... aquela cidade lá do Rio Grande do Sul. Mora em Pelotas, tá? E ele é pedreiro lá. Ele diz o seguinte: minha época de locadora foi bem rápida. Quando eu tinha o Mega Drive, em compensação, tive muito mais tempo em flippers, que gerou vários momentos marcantes, e um deles foi quando quase apanhei de um cara que era faixa preta em taekwondo. Estava eu no fliperama ao lado da minha casa quando o indivíduo apareceu e botou contra. Ele era um dos melhores jogadores das redondezas, e como fazia tempos que eu não esbarrava com ele, desde The King of Fighters 99, achei que ia perder a ficha, botar o rabo entre as pernas e ir pra casa que nem um cachorro. Mas era o The King of Fighters 2001, e daquela vez o cachorro era ele. Ganhei várias, até ele fugir pra The King of Fighters 98, com a desculpa de que o 2001 era cheio de macete, e me chamou pro contra. Larguei a ficha lá no 2001, fui pro 98, e lá foram outras vitórias de minha parte, até que o cara me deu uma ombrada a la Brian. Brian é o personagem do The King of Fighters, que é o jogador de futebol americano. Quem não sabe é noob, não merece ver essa porra. Como eu nem esperava... Eu não sei, então vou embora. Noob, vai embora. Vaza. Como eu nem esperava, saí catando cavaco. Fiquei puto, xinguei o cara e ele falou, que você disse, moleque? Eu falei, pô, foi mal, desculpa aí. O cara falou que se eu falasse mais uma palavra, ia me meter a porrada. Eu não dei mais um pio, mas em compensação apertei o start como nunca na minha vida. A cada combozinho que o personagem dele caia no chão, eu sentava o dedo no start. O start no The King of Fighters é o taunt, tá? Pra quem não sabe também é noob, vai pra puta que pariu. O cara nervoso dava tanta porrada no flipper que se fosse comigo, eu tava fudido. Na época eu tinha uns 16 anos e ele uns 10 anos a mais. É tipo a diferença de idade entre o Sassi de Patinete e a Rebeca. Sim. Só pra vocês terem uma ideia, a ombrada que eu levei me fez passar do terceiro flipper do meu lado, ou seja, fora da loja. Ele teve a cara de pau de continuar enquanto eu estava me recuperando da ombrada, até eu xingá-lo. Tive a impressão de que ele ia peitar naquele momento, risos. Sobretudo aquele foi um momento bom na minha vida, pois foi o começo da minha vingança contra os filhos da puta que tiravam as minhas fichas quando eu mandava aula pra aprender a jogar The King of Fighters 98 no bar ao lado do colégio. Bonita história do canibal, é uma história compartilhada por muitos agora jovens aí, jovens adultos, que também apanharam muito do galera mais velha, mas no final acabaram ganhando porque, né, o moleque... Você não sabe que videogame é o que importa. Pois é, né, quando você começa ali na divisão de base, né, o corpo é muito mais valorizado do que a habilidade, mas quando você sobe pro profissional, continua a mesma coisa, né, futebol força supera a habilidade e no fliperama pelo menos é diferente. Obrigado pela sua história, canibal, muito bonito, continue mandando seus e-mails, e o próximo aí é outro rapaz aí que foi recentemente batizado pela gente aí, o Ciro Eternidade batizou aí um dia desse aí. Grande aquecedor de turma, cujo e-mail também passou pelo filtro e lápis de qualidade. Passou. Ele disse que é o único cara em Itaquaquecetuba que ouve a porra do podcast. Que ouve o podcast, sei lá. Itaquaquecetuba é uma cidade ali no acho que é no nordeste do município de São Paulo, noroeste. Acho que é perto de Guarulhos, mas não tenho certeza não. É por ali, é por cima ali. Então, lápis. Gente, eu aprendi uma vez que porra pra falar merda, arriscar falar merda e ela não falar nada. Cara, não tem nada? Sem base, nesses fatos. Cara, eu tenho quase certeza. Beleza. Mas ele diz aqui, também passei grande parte da minha aborrecência nos fliperamas. Todos nós. Lembro de uma vez que acordei cedo e minha mãe pediu pra comprar pão para o café da manhã. Porra. Isso aí, cara, isso aí podia ser facilmente uma história do Saci de Patinete. Podia, tá ligado? Né, cara? Podia ser aquela história que, porra, a mãe do Saci de Patinete chega pra ele e fala, porra, filho, vai lá comprar um pão pra mim. Vai num pé e volta no outro. E aí, quando depois que a mãe dele falou pra ele comprar o pão, ele falou, posso ficar com troco pra mim pra jogar um flipperzinho? Aí ela disse, claro, mas traga o pão primeiro. Cara, não come a porra do pão, porra, também. Porra, tem que comer, né, cara? Aí ele comprou o pão, mas meu vício por jogos de diversão falou mais alto. Fui até o bar do pescoço. É, esse era o nickname do dono do bar. Cara, bar. Bolado. Pescoço. Respeitável. Ia jogar só uma ficha, mas acabei jogando duas, três. Mas quando olho pro lado, quem encontra? Mamãezinha querida. Mamãe querida. Conta pra me dar uma bronca. Uma bronca não, pra te dar porrada, que eu sei. Ah, isso é porque é irado, Black. Se a mãe dele, em vez de dar porrada nele, colocasse contra e tirasse ele. Caralho, ia ser. Pra tipo, ele aprender a lição. Véi, ia ser genial, cara. Ele nunca mais ia jogar flipper na vida. Nunca mais, cara. Mas enfim. E pronta pra dar uma bronca, pois já tinha feito quase uma hora que eu tinha ido comprar o bendito pão e não tinha voltado pra casa ainda. Frio, né, cara? É, ele tava uma bosta. Ele nem tinha comprado o pão ainda, né, na verdade. E quando cheguei em casa, levei outra boca da minha irmã. Tinha acordado e tava amanhã de fome. Queria comer o pão. Olha que nação. Tava morrendo de fome. Inanição. Inanição. E você lá, tranquilão, jogando flipper como se nada tivesse acontecido. Olha só, que responsabilidade. Fiquei triste por alguns minutos. E pra aliviar a cabeça, voltei ao flipper pra jogar mais. É justo. É justo. O teu telefone tá tocando aí, cara. Você vai atender, não? Não, quero que se foda. Ah, então quando vi o lápis falando da técnica da raspadinha, lembrei quando chegou no flipper o Tekken 3. Grande Tekken 3. Grande. O pessoal que jogava logo conseguia um jeito de habilitar o modo verso do jogo. Então ficava aquele bando em cima da máquina jogando infinitamente. Quando não perdia, já entrava desafiante. A tiazinha do bar sabia que tinha coisa errada, mas já se deixava a gente jogar à vontade. Pô, gente boa, tiazinha. Gente boa. Mas ela não morreu do coração, não, né? Ah, não foi aqui na dona Neném, não. Ah, tá. Lembro-me também do ano 99. Eu estudava à tarde e quando o professor faltava, eu saía mais cedo da escola e falava: pelas próximas horas não tenho casa. Minha casa é o flipper da rodoviária. Ué, mandou bem, cara. Vai pro Twitter do Baixo Frente Soco essa. Parabéns, sim, cara. Você foi promovido. Promovido. Twitter do Baixo Frente Soco. E jogava King of Fighters e Marvel Escapam até anoitecer. Pô, é que. Eu lembro que deixar anoitecer na rodoviária era um problema, cara. É foda, cara. Era perigoso pra saúde. Parece umas paradas bizarras. Tem que voltar antes de escurecer. É, toque de recolher. Tenho pena da juventude de hoje, que não teve a oportunidade de frequentar esses lugares e são somente gordinhos Forever Alone que jogam Call of Duty ou WoW na solidão do quarto. É triste mesmo. É triste. Como a Debs falou, eles não tiveram infância. Não tiveram infância. Foi um final triste para o e-mail. Final triste do YouTube. Eles mandou esse e-mail. Muito bonito. Muito obrigado, aquecedor de YouTube. Obrigado, cara. Seus e-mails. Foi tocante. Grande abraço. abraço pra você. Que você continue aquecendo as tubas e mandando e-mails. Exatamente. O próximo e-mail é do Crisor, que é técnico judiciário, tem 25 primaveras. Cara, profissões variadas, hein? Variadas, né? O pessoal aí de né? Tem médico, tem prostituto, estudante. Tem estudante. E ele é do Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Porque pela lógica é, se tu mora perto de Brasília ou em Brasília, tu pode... Que isso, desculpa, ó, porque... respeito, rapaz. Corta isso, cara, foi falta de respeito. Cara, a regra é clara. Lá vai me bater, cara. É, foda. Viajei pra um desses interiores perrapados com minha mãe e por sorte encontrei um fliperama que a ficha era baratíssima. E tinha máquina de The King of Fighters. Claramente eu só seleciono quem fala de The King of Fighters, essa porra desse... fica a dica aí. Fica a dica, né? The King of Fighters e Tekken, ó. Eu vi, esse cara é maneiro. Já me empolguei. Sou do tipo que joga pra zerar e quando alguém põe contra, eu fico nervoso e acabo perdendo, risos. Ah, não pode, cara. Como assim de jogar jogo de luta pra zerar, porra, cara? É, tem que ser macho, cara. Existe, tem que enfrentar mesmo. É. Então, um moleque desses viciadinhos de plantão já veio pondo a ficha. A disputa estava acirrada. Até que sobraram nossos últimos personagens. Ele com Yori e eu com a Shermie. Shermie é a personagem da chave de buceta, né? Todo mundo sabe. É. Pra finalizar, tentei uma manobra brusca e tentei realizar o especial máximo. Só que acabou sendo errado e o especial que saiu foi outro. Muito ruim, que ela fica esfregando a cara do oponente no chão e conta até 3. Deve ser 2001 isso, que tá meio zoado essa porra. Só que o moleque não sabia que se ele apertasse qualquer botão, ele conseguiria se livrar do especial. O cara, ou é o 2001 ou é algum desses piratões aí, porque essa parada tá, essa história tá estrota. E ficou só olhando. Quando ela contou 1, 2, 3 e pô, o cara com life cheio morreu instantaneamente, cara, é muito, muito pirata esse flipper. E saiu gritando, caralho, o cara soltou especial que se pegar morreu, não tem como ganhar dele. Resumindo, todo o fliperama... Mas o cara foi pro, porque todo mundo sabe que o pro quando perde, ele bota a culpa no personagem roubado. Bota a culpa no personagem roubado, né, cara, claramente, né. Resumindo, todo o fliperama foi me desafiar e ganhei de todos com esse especial. E saí cantando vitória, é o réu. Quando vai sair mais um cast de RPG? Já tá na hora, né? Acabou de sair um aí, né, cara? Tem 2 meses aí que a gente lançou o 52 sobre vampiro. Daqui a pouco sai outro. Abração a todos. E chama mais peitinhos pra participarem. Estamos trabalhando nisso aí, no cast. A gente tá trabalhando, cara, numa forma auditiva de representar peitinhos, sacou? Isso, é. Até agora a gente não encontrou uma solução. Boing, boing. PS. Se tiver uma solução, pode mandar pra gente. Vocês que são sabedouros de jogos e diversão conseguem decifrar esse mistério? Ele manda um link aqui de um jogo chamado Krieger, que tem só... Ele diz aqui que tem só 19k, na verdade tem 100k, mas foda-se, continua pequeno. Não é vírus, mas aí cliquem se quiserem, eu cliquei, beleza. Mas sem instalar, ele roda um FPS em 3D com trilha sonora e efeitos melhores do que PlayStation 1. GG. Sem precisar baixar, tem screenshots do game no site. Isso se chama eficiência computacional e boa utilização de bibliotecas computacionais. Você consegue fazer esse tipo de coisa impressionante. Mas é... É incrível, mas nesse caso, provavelmente é vírus. Ah, é. Pior que, realmente, quando eu botei pra rodar no trabalho... Tem um anúncio no site que é tipo assim, pô, se você for baixar e tal, pode ser que o antivírus fale que é vírus, mas ele tá mentindo pra você, né? Claro, né? Por isso que eu só abri no trabalho. Claro. Eu tô de qualquer amor, se eu não sabia, eu copo, entendeu? Entendi. É, mas quando não sabe, faz isso mesmo. Se ele não sabia, manda um abraço pra tua mãe aí, tá? Um abraço, mãe. É, beleza. Então o último e-mail aí, pode ler. Peraí. Deixa eu organizar aqui meu folhado de frango catupiry. Folhado de frango. Grande folhado de frango catupiry. Qual que é o último? É o Evil Marmota, é esse? É o Evil Marmota, que é o nosso amigo ouvinte aí que criou a página no Facebook aí, que tá lá. Todas as gatinhas estão lá curtindo. Grande, cara. Salvou nossa vida. Evil Marmota, CTC. Mentira, porra nenhuma. Facebook é coisa de viado. Sim, beleza. Mas, tem foto do Golato, sabe, né? No perfil do Ninja Inimigo, tem umas fotos do Golato de jogo. Ah, não, meu irmão. Puta que pariu, meu irmão. Tua namorada comenta lá nas tuas fotos. Puta que pariu, meu irmão. É. Caralho. Fique ligado aí. Valeu, e-mail aí. Eu sempre passava na locadora em um dia de menor movimento. Tirava o famoso papelzinho do cronotrick que indicava que a fita estava disponível, levava pra casa na cara de pau. Quando eu quisesse alugar, ia lá com o papelzinho e levava pra casa. É a parada. Travar o cronotrick era uma arte na locadora. Sem contar a aventura que era. Ainda pirralho, fazer o trajeto da locadora pra casa sem ser roubado pelos pivetes. É, moleque, tinha que micrar. Era um jogo por si só, né, cara? Adrenalina pura. Por fim, peço permissão aos senhores pra trocar meu nick de Evil Marmota 76 para Escravo Tecnológico. Tá bom, nick é seu? Não. Cara, se você quiser, o nick é dele. Pô, meio gay, escravo tecnológico. É, foda-se, né, cara? Meio gay. Não. Eu gosto de ver uma moda 76. Beleza. Foi a gente que inventou? Tá, então foi você que inventou, provavelmente. Então, não pode trocar. Foda-se, Eu inventei porque é bom, cara. Ah, virou Evil Marmota. Não quero saber. Falasse que era escravo tecnológico antes. Tá bom, sem razão. Você vai ter razão. Pô, viajou. Não é assim que as regras funcionam, não. Entendeu? Você podia ter fingido que era outra pessoa. De repente, Amigo, deu mole. Enfim, grande abraço. abraço e vamos colocar as menininhas pra curtir no Facebook. Grande abraço, Gil Marmota C16. Muito obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado por você ter criado um Facebook pra gente. E que merda, porque agora tem fotos minhas na internet. E isso não é legal. Cara, tem fotos sua na internet há muito tempo. E você que se liga no Bastante Soco pode continuar mandando seus e-mails pra eugostodejogos@bastantesoco.com. Você está cansado de saber? Pode também se ligar no bastantesoco.com. Dá lá o seu famoso dedinho pra cima no Facebook. Lembrando também que você pode tomar no cu. Ah, também. E você pode passar no nosso Twitter, que é o @bastantesoco. E um grande abraço pra você. Fica agora com o nosso episódio da semana sobre as bizarrices. Não. Pode desligar, cara. A parte boa já tá feita. Ah, tá bom. Um abraço. Abraço. Eu tô zoando, cara. Eu tô zoando. Eternidade, que você não gosta do Japão. Cara, eu nunca disse isso. Você tem vergonha do lado de lá. Não, eu falei que eu sinto vergonha alheia, não falei que eu não gosto do Japão, é diferente. E quando vem um fanboy das coisas do Japão, daquela cultura, que é completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado aqui no Brasil, muito diferente, e a pessoa quer enfiar a cultura aqui de qualquer jeito, quer se passar por essa cultura, quer trazer tudo de lá pra cá, o que, que você acha quando olha essa pessoa? Isso me incomoda fortemente e eu tenho vontade de assassinar essa pessoa. Mas peraí, eu não posso falar isso, porque provavelmente grande parte dos nossos ouvintes fazem parte desse público, então. Cara, sabe o que é mais maneiro? Pois tem é. aquela tirinha do maluco nos Estados Unidos falando: ah, eu sou muito maneiro, porque eu estou fazendo faculdade de letras pra aprender japonês e estou assistindo desenhos japoneses que são muito superiores aos americanos. Aí tem a versão no Japão da parada, que é um maluquinho japonês: eu estou fazendo faculdade de letras pra aprender inglês e estou assistindo cartoons americanos que são muito superiores aos japoneses. Aí o maluco com a camisa do Bob Esponja, tá ligado? Caraca, o que me lembrou, lembra daquele comercial do Bob Esponja no McDonald's? Patrick! Não, era tipo o McLunch Feliz, você ganhava tipo um copo do Bob Esponja. Aí as crianças pegavam, bebiam no canudo do Bob Esponja assim, canudo de... Ah, não! É, cara, o Esponja é pura emoção. Eu me arrependo de não ter comprado o copo do Bob Esponja no Universal, cara, foi uma merda que eu fiz. Mas isso não foi no Japão. O bom do povo japonês é que eles são normalmente um povo tão contido no dia a dia que quando eles têm uma oportunidade de extravasar, eles extravasam muito. É tentáculo pra todo lado. Tem aquela... Recentemente também aquela outra sacanagem que fizeram no 9gag, que é o melhor site da internet hoje em dia, que era os caras mostrando lá na Inglaterra, quando teve aquela merda lá, eu quebrando tudo, não sei o quê. Aí assim, motivo, só não estavam contentes com as políticas nacionais. Aí embaixo, botando assim um monte de japonês em fila pra receber alguma coisa assim. Motivo, houve um tsunami que destruiu metade do país. Tá vendo? É tipo, aí tava, japoneses, cara, por que vocês não se revoltam? Cara, porque a revolta deles é muito contida, entendeu? Passar a garotinha no beco, chegou tarado, já era, entendeu? Morreu, virou... Vira o homem polvo. É, pois é, cara, a mulherzinha vai rodar a sério ali. Eles extravasam nas pequenas coisas da vida. Por exemplo, o cara vai falar, eu tenho um colégio, como vai ser o uniforme? Os homens vão vestir terno e gravata, praticamente usar um capacete pra esconder qualquer tipo de pele. E as meninas? Aqui no Brasil, tu já viu no Pedro II como é que é a sainha das aluninhas, cara? A sainha das aluninhas do Pedro II é tipo o dobro do tamanho da sainha. Acho que tá, tem muito tempo que tu não passa ali perto, cara. Cara, mas sabe que eles já me contaram uma vez que elas são obrigadas a usar um shortinho embaixo daquilo? Jura? Isso é quase mentira. O cara pegou uma mulher de lá, entendeu? Então, tipo, ele sabia das malandragens. Manja das putarias. Cara, mas nenhuma mulher no mundo, praticamente, sai hoje em dia de saia curta sem estar usando uma bermuda por baixo. A mulher não sai de calcinha. Não. Opa. Graça, cara. Parece... Talvez aí no inferno. É um negócio de extremos. Ou ela bota uma bermudinha por baixo ou ela não usa nada por baixo. Isso eu ia falar. A regra é clara. Piriguete não sente frio, lá. Então... Ninja palavras sábias da ninja inimiga, né, cara? Piriguete, don't say it, please. Cara, eu ouvi dizer que agora piriguete tem no dicionário Aurélio, cara. Caralho. Eu ouvi isso também. Não, mas um braco, não, definição cara, de piriguete. Elfos não fazem. Porra, aí daqui a pouco na Aurélio vai estar assim, cachorro? Interjeição. Interjeição, muito bom. Definição de piriguete, mulher fácil que se entrega a todos que a desejam. Não, mas isso aqui não é oficial, não é oficial. Ah. Cachorra? Cachorra. Não é oficial. Que cachorro o quê? Eu não sou cachorra, não. Cachorro desse, cara. Mas então, o Japão, ele vem sempre trazendo a cultura dele pra todo mundo. Todos os cantos do mundo hoje em dia ficam encantados como a cultura deles é diferente. Peraí, corta tudo. Corta tudo que é muito mais importante que qualquer coisa que você pode falar, cara. Tá aqui, achei o significado de verdade. Piriguete, com E, entendeu? P-E-R-I-G-U-E-T-E. Significa moça ou mulher que, não tendo namorado, demonstra interesse por qualquer um. Então, ah! Só isso a definição? É. Só isso. O Aurélio é muito comportadinho, né, cara? A expressão periguete, que surgiu na periferia de Salvador, é a junção das palavras perigosa com girl. Caralho! Perigirl! Perigirl! Ah, aí, Bebs, tem que tomar cuidado com as perigirls of war. Pois é. Como a pronúncia ficaria estranha, adaptou-se o get, entendeu? O get. Periguete. Que pariu, né, cara? Mas... Volta, né? A cultura japonesa é muito curiosa. E ela se tornou muito popular, principalmente com o avanço das telecomunicações, da internet, da televisão em si, dos produtos. E aqui no Brasil, particularmente por causa dos animes. Os animes vieram e desde Cavaleiro do Zodíaco começaram a fazer mais e mais e mais sucessos aqui nesse país, Tupiniquim. Foi antes até, né? Até com Tokusatsu antes aí. Mas acho que é um marco razoável. Sim, é. Tokusatsu marcava bastante, mas começou a crescer. Foi crescendo. Cavaleiro do Zodíaco foi um grande marco e continuou. Mas esse... Sabe por quê, cara? Antes de Dinego ver ter ereção vendo a Saori, quando a Flashman amarela dava aquela pernada no ar, o Nego já ficava maluco na abertura. Se não passasse a abertura no dia na Manchester, eu ficava maluco, meu irmão. Que era o dia inteiro esperando pra ver a Yellow Flash dá aquela pernada no alto, a Sarah. E a mulherzinha do cabelo sararado Jaspion também. A Anri. Ela mas a Anri, você tem claras provas dentro do contexto da série de que ela satisfazia desejos sexuais dele. Ela era um robô, né, cara? Bem japonês, sim. Isso. É, bem japonês. Bem novela da Globo também, dependendo do... A Globo tá com uma parada assim, não tá, não? Mas eu acho que a cultura otaku, vamos dizer, aqui no Brasil começou com os cavaleiros. Antes a gente via Tokusatsu, eles faziam sucesso. Teve animes antes dos cavaleiros, mas essa cultura otaku mesmo se instalou aqui depois de cavaleiros. É, mas é porque os desenhos, as animações que vinham pra cá antes, eles vinham com uma fachada mais americanizada, que geralmente vinham passando pelos Estados Unidos antes. Foi o caso aí do, acho que o Robotech chegou a passar, o Zillion, eu não sei se veio direto do Japão, mas teve o Patrulha Estelar, né, o Yamato, que talvez seja um dos mais memoráveis aí dessa leva pré-Cavaleiros do Zodíaco. Pô, Speed Racer, cara. É, Speed Racer também, né? Esses mais antigos ainda, Speed Racer, o Conde Drácula, que vieram aí com passagem pelos Estados Unidos antes, né? Mas acho que é porque também, na época de Cavaleiros, foi quando começou a internet no Brasil, tipo assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aí o pessoal começou a pesquisar o que que eram os desenhos japoneses, qual era a cultura lá, e começou a descobrir, gostar e trazer pra... Cara, acho que não precisa... herói, não? É, não precisa nem ir tão longe com a internet, né? Você surgiu, teve uma imprensa que começou a surgir focada nesse público. A princípio eram só duas revistas, né? A Herói e depois aquela Heróis do Futuro. E depois você teve uma expansão maior, teve aquela revista Henshin, que depois virou um site, virou um fórum. É site? É site. bem grande, até que era da editora JBC, que hoje é uma das maiores editoras, talvez a maior editora de publicações japonesas. E você começou a surgir toda essa imprensa ao redor disso. Ao mesmo tempo, você teve o crescimento dessas comunidades de fã, na época fansubbers ainda apenas em VHS, o pessoal ia distribuindo, passando de mão em mão, ainda não era essa putaria que é hoje em dia, que nego tenta ganhar dinheiro em cima dessa merda, mas teve todo esse crescimento, essa coisa multimídia envolvendo fazendo isso. E contribuiu, né? Fora que era uma coisa diferente, né? Você não tava... Exatamente. O público não era acostumado a ver um tipo de coisa, um desenho animado na televisão, que você tivesse um conteúdo tão plurissignificativo, como, por exemplo, você pegar um desenho animado que falava de mitologia grega e nórdica misturado com outras coisas ali. Pô, então acho que isso, né, colaborou muito. A parada da cronologia do desenho, né? Você tem uma... Sim, um negócio seriado, né? Sim, pois é. Até mesmo o traçado, era tudo muito diferente. O que eu acho que atraiu tanto e fez tanto sucesso foi a questão da diferença. Era diferente e era bem legal, chamava bastante atenção. Então foi trazendo o público pra essa cultura, pra essas coisas. Cara, sabe por que eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco? Não tinha mulher. Exatamente, cara. Porque tinha cenas homossexuais e eu adorava isso. E pedofilia. Pedofilia. Ninguém esquece daquela cena em que o Shiryu acorda abraçado com Kiki, dá um olhar 43 pra cara assim e fala, tô comendo. Seu inimigo, na verdade, eu vivo esquecendo, você sempre lembra, cara. É, você fala, lembra, sim. Aí o Shiryu olha pra câmera e fala, alright, tô pegando o aprendiz do Mu. Mas então, ele que lembra isso. Cara, não, são duas coisas que me traumatizaram, isso e o Dócrates. Dócrates fugindo da polícia. O Dócrates com a Saori na mão, cara, ele era tão grande que ele pegava a Saori com a mão esquerda. Aí aparece a polícia, ele fala, meu Deus, a polícia, depois nos encontramos. Polícia. Genial esse episódio, cara. O Cássio se fudia, né, cara? Ele perdeu a orelha pro Seiya, depois perdeu a armadura pro Seiya, perdeu a China pro Seiya, morreu pra salvar o Seiya, que tinha tomado tudo dele, pra completar ainda tinha que aturar o fato de que ele era irmão da porra do Dócrates. Cara... E o Docker tinha armadura, ele não. Docker tinha armadura. Tadinho do Cassius, cara. Ele era muito fail. Feio e fail. O Cassius era bolado. Houve aí o podcast de Tanguinha sobre Cavaleiros do Zodíaco, olha o Jabá, que eu expliquei muito bem porque que o Cassius é o personagem mais importante da dramaturgia mundial. É verdade. Mundial. Tá aí, post o link. Anota aí. Mas então, vocês estão esquecendo de comentar a cena mais clássica de Cavaleiros, que é o Shun aquecendo o corpo do Yoga. Toda mulher lembra dessa porra de banho. É foda, cara. Não, é com o Cosmo Rosa, né, brother? Cara, você só lembra das partes gays do desenho, cara. Que vacilo. Pô, Cavaleiro do Zodíaco é uma parada muito errada. O Shun é assumidamente o cavaleiro mais foda, que tem poder infinito ali naquela porra, e ele é o mais boiola, cara. Mas aí você tem que ver também que o autor é homossexual, né, cara? Mas dizia o tio bem, gente... né, Mamute? Com grandes poderes. É. Mas então, eu vou dizer uma teoria que eu tenho aqui. Eu tenho uma teoria. Vocês sabem que o Japão é um país que tem muito, uma população muito, muito grande para a área dele, né? Para a sua superfície, exatamente. Densidade demográfica elevada. Muito obrigado, Ninja Inimigo. Tem uma densidade demográfica elevada. E, bem, eles acabam tendo que recorrer a estratégias para diminuir essa população. E eu acredito que uma das estratégias que eles conseguiram inventar é nas mídias, principalmente jogos e anime, claro, que é o que o nego mais utiliza. O nego coloca propaganda para nego virar viado. E pra nego se suicidar também. Pra se suicidar. Evangelho é pra nego se suicidar. No caso, também. Claramente. Não, evangelho é pra nego virar viado e se suicidar, né, cara? É. Virar viado é mais a longo prazo. Que aí, tipo, você vai deixando de se reproduzir e vai diminuindo a população. O evangelho é mais direto. O cara se suicida e... Len também é muito isso. Len é bem... Corta sua cabeça e entra no mundo digital, né? Exatamente, cara. Então é isso. Eles querem diminuir a população a qualquer custo, cara. Por isso que eles terminaram com o Dragon Ball lá, né, do nada. Pra que você tenha ideia... O Japão é mais ou menos uma vez e meia em superfície o estado de São Paulo, mas a população deles é de quase 130 milhões, sendo que aqui no Brasil são 190. Então, a sorte é que a obesidade lá é baixa, né, cara? Porque se tivesse nível de obesidade de Estados Unidos, ia ser um país unido, né? Não porque a pessoa é unido mesmo, é porque ia ser apertado lá dentro. Eles não comem, eles não tomam banho e não lavam os dentes. Não, eles tomam banho, cara, eles são limpinhos. Mas não escovam os dentes, eles ignoram o dental. Só comem arroz e peixe, porra, isso não suja o dente. Não estraga o dente. Não estraga. Pega qualquer programa aí japonês que mostra pessoas normais, elas dão um sorriso, é sempre um... Não, mas é porque a arcada dentária de oriental é feia mesmo, cara, mas os dentes deles estão inteiros. É porque são feios os dentes. Fala aquele... Os dentes deles são tortos, porra, mas eles não têm dente curto. É tipo barulho de navio. Nunca vi Jack ou tipo... Não, mas você fez o barulho errado, porque seja qual for o barulho, no Japão é diferente, completamente diferente. É verdade. Aqui. Verdade. esse tsunami... O tsunami tem a ver com o Japão, hein? Olha lá. Esse tsunami de coisas novas que chegou aqui, obviamente, não ia ficar só na televisão, não ia ficar só nas revistinhas em quadrinhos ao contrário das bancas de jornais. Eles foram para os mundos de jogos e diversão. Lá, a gente começou a ter uma influência pesada de jogos diferente do que a gente estava acostumado. Na verdade, eu digo nem mais do que a gente estava acostumado, mas que o Japão tem um peso brutal na evolução do mundo dos jogos em vários aspectos, em vários pontos da história do mundo dos jogos. É como tecnologia de forma geral, né, cara? Ou você... Em 44, 45, no pós-guerra, o país passou por um processo de destruição completa devido ao gay, o famoso Enola Gay. Yeah. E aí eles tiveram que se apoiar mais ou menos no que depois a Coreia fez recentemente, né? O que, que tem nessa porra? Japonês. Então, investe nessa merda. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer uma breve reestruturação. Entretenimento pro povo era mangá. Então, por isso que começou essa porra dessa produção infinita em papel jornal que tem lá até hoje. Então, é literatura barata. E copiar o que os outros faziam. Então, nisso de copiar o que os outros faziam, por exemplo, a Sony começou a imitar a tecnologia de empresas americanas. E quando eles foram ver, era o maior vendedor de Walkman do mundo. Eles inventaram a porra da marca Walkman. E aí a Atari começou a fazer videogame. E os caras falaram, pô, vamos fazer essa porra também. E eventualmente eles começaram a se tornar melhores do que os outros nessas merdas. E você vê que o perseverança é o que não falta nos filhos da puta, né? Começaram a copiar os outros em tudo. Tudo eles copiam, até a porra da língua deles é copiada dos chineses. E vê se esse nego, se você perguntar pra um maluco na rua se ele prefere aprender chinês ou japonês em termos de facilidade que ele vai escolher. É interessante isso, né? Quando a gente vai pensar, realmente quase nada de lá foi criado lá. Mas eles especializam muito as coisas, desenvolvem muito mais do que no país de origem. É interessante isso. Mas você vê como eles tomam conta também do mercado, muitas vezes. Você vê, nós temos aí grandes produtores de videogame. Tem a Microsoft, a Sony e a Nintendo, que hoje brigam pelo mercado. Dois terços... Dois são japoneses. São japoneses. Pois é, então. E tipo, a maior potência do mundo é os Estados Unidos, e ela é um terço da parada, entendeu? Pois é. Fora, não, tudo bem que a Sony hoje em dia é uma multinacional, né, que tá espalhada pelo mundo inteiro e... A Nintendo também, deu mal. A Nintendo também, sim, mas a Sony é muito maior que a Nintendo, porque a Sony, não em relação ao videogame. Porra, a Sony fabrica de pilha a filme de cinema. Então, porra, é um pouco maior do que uma empresa que faz videogame só. Grande pra caralho e fabrica de filme a pilha e a empresa japonesa, é isso que eu ia falar. Cara, isso que uma parada que é maneira, que depois da primeira... Da queda, na verdade, que o videogame teve, né, lá na década de 83, sim. É, quando teve a crise, o videogame só voltou porque, tipo, a maior parte não. As únicas produtoras, basicamente, eram japonesas, né? Foi a Nintendo. A Nintendo resolveu entrar. E o Master System um pouco depois. A Sega também, né? Sim, Sega. E as duas dividiram o mercado aí por quase uma década. Japonesas. E depois, quando a próxima que entrou foi a Sony também, que não deixava de ser uma empresa japonesa, de origem japonesa. Por conta disso, né, cara, eles têm grande parte do mercado, do know-how, né? Por isso que grande parte das empresas ocidentais demoraram pra chegar na corrida e tal. Porque, pô, os japoneses já estavam ali, já tinha bem ou mal uns 20 anos, assim, né? Tava sendo, né? Tal, é. E aí, pô, é maneiro isso, né? Que você pensar que o que a gente tem hoje, aquele negócio que bem ou mal comentam nos podcasts anteriores de, o modelo japonês está ultrapassado. Tá ultrapassado, tá cansado, mas não é à toa, né? Porque os caras já estão aí, porra, uma porrada de ano, assim. Só fazem os jogos que vendem pro mercado interno deles, basicamente. Mas isso é quando a gente fala de RPG, JRPG, cara. Pô, RPG não necessariamente, cara. Eu não sei, eu posso ser suspeito a falar, cara, mas eu tô muito cansado já de ficar, Nintendo lançou um jogo novo. Aí eu penso, pô, que difícil, vou passar da fase, vou dar três porradas no chefe e vou passar. Porra, vou pular na cabeça do bicho, vou matar com o Mario. Ah, meu Deus, vou jogar três bombas na boca do bicho, vou matar. Ah, caralho, Samus, vou perder os poderes mais uma vez, vou recuperar tudo, vou matar geral. Porra, cara, eu não aguento mais essas merdas. Não! Sim, mas você realmente, hoje em dia, a gente tem realmente um cenário em que as empresas, as companhias de jogos japonesas, as soft houses, pelo menos, as que fabricam jogos, elas estão tendo uma competição maior das companhias ocidentais em vários fatores. Hoje, por exemplo, a EA e a Activision, pode-se dizer que elas são maiores do que a Capcom ou a Konami, por exemplo. Mas isso é fruto de todo um contexto, de toda uma mudança de paradigma na indústria. A Activision Blizzard, no caso, ganhando muito dinheiro aí pelo fato de estar com controle sobre grandes franquias de multiplayer. A EA, porque ela detém uma dúzia de franquias baseadas em esportes e outras coisas, ela publica muitos jogos de outras empresas menores, esses jogos acabam alcançando um sucesso muito maior, enquanto outras empresas como a Capcom, a Konami, a própria Square, que sofreu aí que se mergiu com a Enix aí e ainda não achou muito bem o caminho desde então, a SNK que faliu, essas empresas sofreram um declínio, assim como a economia do país inteiro acabou caindo um pouco. pouco foi ultrapassado pela China, assim como a Alemanha também foi, porque é um país que vai envelhecendo e você vai tendo aos poucos a renovação das coisas. Então você tem que se achar ainda no mercado de novo pra poder voltar a crescer. Mas é, não é só RPG que tá chato. Você não vê mais tanto jogo japonês por aí hoje como você via antigamente. Não, mas onde eu quero chegar? Ou melhor, você vê muito mais jogo ocidental do que você via antigamente. Mas então você, a proporção mudou. As pessoas ficaram cansadas do modelo de jogos japonês e tal, que é uma coisa que a gente vai discutir até daqui a pouco, como são esses jogos. Só que você não concorda que as pessoas podem chegar a ficar cansadas também desse modelo americano? Você claro, pega... isso é tudo fase. Então você deveria... Desde a primeira fase, tô cansado. Pô, cara, não. Gears of War, Halo, Far Cry, esses jogos são tudo essa temática americana, sim. Black Ops, essa coisa muito... É o estilo de jogo americano, entendeu? Por mais que Gears of War, por exemplo, seja uma parada não tão normal, seja um pouco viajada, porque são monstros que vêm do subsolo e você tem que usar, você ainda é aquele cara que usa aquela metralhadora, ou um cara motherfucker, sim, de guerra, assim, tem a serra elétrica, faz splatter. Claro. Porque você passou 20 anos, quase 20 anos, tendo como o herói de RPG, o herói de videogame, tirando o Mario, só tirando esses mascotes, tendo como o herói de videogame o cara de cabelo espetado e espadinha, no... isso, uma hora passou e agora você tem uma realidade do brucutu, herói de ação, que é mais ou menos... Que é uma parada engraçada, né, cara? Tá falando assim, do mesmo jeito como nos anos 80, no cinema, o herói de ação era o brucutu e agora é o garoto do Crepúsculo aí, é o Tyler, Taylor não sei o que, Taylor Lautner. Não sei se é uma tendência, mas é possível que seja. Eu não sei se vocês viram um joguinho chamado Quantum Fury. Não. Cara, eu ouvi falar, mas eu não tô lembrando da onde. Assim, mas eu grosso falar. Modo, cara, ele é um Gears of War. E pegaram, cuspiram um Gears of War e botaram o japonês no lugar do Marcos Nunes. Eles falaram, pô, vamos pegar essa parada e japonelizar isso aqui. E eu imagino que tenha ficado uma merda, certo? Cara, eu não sei. O jogo, ele vai ser sempre a cópia do Gears of War, entendeu? Ele nunca vai ser um jogo autêntico, porque ele é igualzinho. Só que a parada é que é muito engraçado que, tipo, o Tomás caiu aqui pra mim, é que os japoneses estão copiando o modelo dos americanos, cara. Mas sempre foi assim. É porque é o que tá fazendo, cara, sucesso, mais ou menos, né, Mamute? Porque depois de um tempo, eles fizeram jogos que, sim, bem ou mal, tinham a própria marca registrada e que era copiado, né, porra. O que não quer dizer, o que não quer dizer que... Space e tal. O que não quer dizer que dessa vez agora não seja uma renovação desse processo. Exatamente, mas eu acho que é muito maneiro que isso pode estar acontecendo agora, aos poucos. Exatamente, Tá rolando o contrário. Isso é maneiro, é uma mudança de paradigma nesse sentido. Você tem que ver onde o mercado quer. Né? Você como vendedor, você como investidor, você como desenvolvedor, você tem que ir pra onde o mercado tá indo. Por exemplo, até Devil May Cry, essa premissa desse Dante com um look novo, é porque eles querem ocidentalizar o look do... Não é ocidentalizar, na verdade, é universalizar. É. No Japão são 130 milhões de pessoas contra 6 bilhões e 400 mil no resto do mundo. Tudo bem que tem 1 bilhão aí que são chineses, então beleza. Contra 4 bilhões e meio do resto do mundo. Tudo bem que aí também tem indiano e africano, mas a gente pra caralho do mesmo jeito, entendeu? Então você tenta universalizar, chegar mais próximo do universalizar o seu protagonista. E você universalizar um protagonista é você colocar ele caucasiano de ascendência o mais próximo da europeia que você puder. Não, você universalizar é você deixar ele viado e travesti, que nem o Dante. É verdade, você tem razão, desculpa. Mas a maioria do mundo tá ficando assim, tá foda, porque né? Essa coisa da ocidentalização não é de hoje. Eu e a Rebeca, a gente conversava uns meses atrás aí sobre aquele jogo Police Now. Que é do... Quem é Rebeca? Não, peraí, quem é Rebeca? Ah, desculpa, cara. O Negão Gostoso. Negão Gostoso. Aí. Negão Gostoso. Hunt to you. Tá atrás de você aí, Sua Eternidade. Olha pra trás aí, que o Daniel tá te... Ele tá oh, te... shit! Ticatá. E a gente comentava sobre esse jogo, que acho que o Kojima é produtor, né, Rebeca? Uma coisa assim, né? Sim, é dele. Então, e ele... E é um jogo bastante ocidentalizado. Os personagens... Você olha pro elenco do Policenauts e são os personagens do Máquina Mortífera, só que num contexto mais futurista. Então essa o Metal Gear Solid também é assim, coisa de espionagem. Então essa coisa de você... Pô, olhar o Metal Gear Solid, o Snake é o Snake Plissken, cara, no filme. É o Snake Plissken do Fuga de Nova York. /Fuga de Nova York. A japonesa, mas é. Agora, os soldados chineses, eles são muito normais, né? Muito, organização do mal de filme dos anos 80. Então acho que é um processo natural que sempre existiu, de você ver essa outra cultura, essa cultura desconhecida, entre aspas, com certo fascínio. sonho. Assim como os japoneses ficaram copiando americanos, o Osamu Tezuka se inspirou no Disney e muitas coisas. Hoje em dia, o que você mais vê de artista americano aí, pra onde os caras estão querendo chegar no mercado agora de arte, de história em quadrinhos, e é muito cara com influência de mangá também. Total, né? Thundercats novo, cara, tá bem mangalizado a parada. Ô, moleque, é, porque é japonês, sabe? Que? Esse Thundercats novo é japonês, né? Então não tinha muito realmente mal de correr. Jura? E estranho, porque eu não achei em japonês. Eu cheguei a pensar que era isso. Não. É, o estúdio é japonês, mas é uma produção americana. Ah, assim como o anterior também era. O anterior chegou a ser animado. Acho que a abertura é animada no Japão e o resto era na Coreia. Isso aconteceu muito, sempre, desde sempre. Mas esse Thundercats agora é de um estúdio japonês que eu não recordo o nome, mas é um estúdio japonês. O character design é tudo japonês, mas é uma produção do Cartoon Network, né? É americano. Ah, vale a pena lembrar um quadrinho que, pô, é bem assim na boca do bolo, que é o Scott Pilgrim, né? A citação de coisa de Ninja Gaiden, videogame, coisa do Japão, sim, que quadrinho é foda, assim. Não. E é um gibi canadense, né? É, pois é. Eles adoram fazer essas referências nas paradas, tipo, 1 milhão de referências, principalmente do mundo de jogo ou whatever. Tem até um anime que é Gintama, o nome dele. O anime, sim, sobrevive de referências referência, a todas as porras que tem no Japão, assim. É igual aqueles filmes de comédia dos anos 80 que sobreviviam das referências aos filmes dos anos 70, os filmes de catástrofe e os outros filmes, né? De comédia, assim, que você acha engraçado mesmo não saber das referências, mas se você vê sabendo, o Aperta e os Cintos e o Piloto Sumiu, essas fica mil vezes melhor se você souber as referências dos... Mas aí o tempo passa, a galera se enjoa, por exemplo, vem Todo Mundo em Pânico. Hoje em dia, Todo Mundo em Pânico é galhofão, entendeu? É galhofão. Não, mas pra ser sincero, sempre foi uma merda. O que eu acho interessante é quando o Japão ele vem, ele gosta de lançar uma moda bizarra. É sempre uma coisa assim, nada a ver. Uma parada que você não tava esperando, assim. Tipo, sei lá, Tamagotchi. É da Bandai. Tamagotchi? Ele gosta de carinho, brinque com ele, dê de comer, jogue com ele, adora esse mascote, ele precisa de você. Tamagotchi. O primeiro mascote genial, virtual, cara. É da Bandai. Eu sempre odiei Tamagotchi. Mas, você é boba. Mas eu achava muito besta. Odiava quando o povo falava, peraí, deixa eu parar que eu tenho que alimentar meu Tamagotchi. O que eu fico surpreso é que você tem que bater palma pro povo japonês, que é o seguinte: no Japão, você não tem muito espaço. É caótico lá, como você tem que chegar na sua casa, mandar um Transformers pra transformar a sua sala de estar no seu quarto e dormir. Lá, aí o que eles fazem? Porra, não posso ter um Doberman na minha casa. Se eu tiver um Doberman, ele vai dormir e eu vou ficar lá de fora. Então, o que eu vou fazer? Vou inventar alguma coisa que possa suprir essa vontade que as crianças têm de ter bicho de estimação. Principalmente que em televisão, em filmes, as crianças viam. Queriam ter um cachorro dentro de casa. Cachorro? Cachorro? Então, eles criaram o Tamagotchi. Tamagotchi fez muito sucesso no Japão. Daí, eles pegam e lançam isso no mundo inteiro, fazendo sucesso onde não tinha por que fazer sucesso. Aqui, você tem um casa com um quintal em que você pode ter 2 pastores cavalos com sela, entendeu? Mas é porque assim, vou te explicar, gente, inimigo, é porque a criancinha chegava e falava pra mamãe, mamãe, quero cachorro, quero cachorro, quero cachorro, quero cachorro, cachorro, cachorro, cachorro, cachorro. Aí a mãe fala, cachorro? Fala, não. Cachorro? Cachorro nem fudendo. Aí a criança, pô, que merda, tá me dando um Tamagotchi. Aí a mãe fala, Tamagotchi? Já é, então, toma essa merda. Vai aí. Muito além disso, cara. Brinca com essa merda muitas aí. Muitas crianças... Mas isso muitas crianças era... tinham um cachorro em casa, tinham um gato, tinham tartaruga, tinham hamster, tinham muitas crianças tinham um mamute. Sim, mas o único que eu cara, elas tinham um animal em casa e tinham o Tamagotchi. Tinham todo. Mas isso não faz sentido, tudo cara. Bem, minha irmã tem. A gente tem duas cadelas, um gato, e ela tem um Nintendo Dogs na porra do DS, joga essa porra o dia inteiro. A questão é que aí você, no caso, isso tudo bem, eles podem fazer muito bem, mas isso aí é. Você inventa uma necessidade que as pessoas não têm, pô. É muito comum. Esse é o famoso capitalismo, né, cara? É divertido você ter um negócio totalmente diferente, totalmente novo pra sua cultura. Sim. Só que aí todo mundo fica naquela pilha, né? Ai, eu quero ter. Aí quando chega um ponto que todo mundo tem e fica comum, aí o negócio deixa de fazer sucesso. Ah, coisa de aí hipster, cara. Aí a pessoa já vai procurar nova novidade. Inventar necessidade é fácil, cara. Assim, ninguém precisa de um iPad. É por isso que eu acho o Japão, ele manda muito bem nisso, porque ele vem com as paradas que você nunca viu na vida. Então você fica curioso e você começa a ver, em geral, criar uma modinha em cima disso, você fala, caralho, explode a parada. Pokémon. Pokémon, tipo, pensa na ideia de Pokémon, cara. Que coisa freak, moleque. Que coisa bizarra. Cara, pensa na ideia de gogos. Você comprava gogos pra caralho, é a mesma coisa. Gogos? Ideia... Eu não guardo animais vivos dentro de bolas que ficam pequenininhas. Nem o moleque do... Nem o moleque que joga Pokémon. Quem faz isso é o personagem do jogo. É o Ash. Na história, é o Satoshi Tajiri. Cara, mas todo mundo sabe que, na verdade, dentro da Pokébola tem todo um mundo, cara. Tem um universo, é verdade. É. Aquilo é um microcosmo. Sim. Ou como é aquela tirinha que eu li outro dia, que o cara, o Ash abria a Pokébola e tava lá, tripas, ossos, ainda. É, foi isso. Mas a melhor dessas tiras de Pokémon é que o Ash tá lá com o Scyther. Scyther can't use fly. Aí depois tá aquele amiguinho dele lá, o rival dele lá, voando num fucking Spearow. Não, no Dodum. Mas a melhor de todas essas aí mesmo é aquela tirinha que explica por que o outro moleque odeia o Ash. Porque eles falam assim, você não sabe, mas a mãe do... Qual é o nome do outro moleque? Gary. O rival do Ash. Gary. A mãe do Gary morreu. E o pai dele também. Ele era órfão. E ele só tinha o avô dele. No dia que ele recebeu o Pokémon dele, você, Ash, chegou lá antes dele e escolheu o Pokémon que ele queria, roubando a atenção do avô dele. Depois disso, ele acabou tendo que ficar com um Eevee. Não. Isso é no desenho. Não. Deixa eu contar a história, porra! A história do Nine Gag. Aí, beleza. Aí depois, uma vez você enfrenta ele e você derrota o Eevee dele. A partir daí, ele nunca mais usa o Eevee. O que você não sabe é que você matou o Eevee do Gary. Você matou o Pokémon. Destruiu a vida do Gary, cara. Você matou o Pokémon dele e você ainda ficou com toda a atenção do avô dele, sendo que ele era órfão. Também. Ele gostava da Misty também. Pra completar, o avô dele ainda pega a sua mãe. E aí, isso é meio bizarro. Mate seu pai e veja seu avô dele. E é por isso que o Gary odeia o Ash, cara. Não, cara. Se você jogar o jogo do Pokémon, você vê como o Professor Carvalho é brother pra caralho com o Gary. É tipo assim, o Professor Carvalho fala assim, então, pessoal, aqui tem 3 Pokémons. Pedra, papel e tesoura. Qual você quer? Você quer o pedra, papel e tesoura? Aí o Gary, eu já sei o que eu quero. Peraí, Gary. Deixa o outro escolher. Não, mas você tá indo na versão original. É que nesses contos de fada, você tá contando a Pequena Sereia, a versão original, que ela morre no final. Essa versão do Nine Gag é a versão Disney. Você tá contando a versão Disney. No canon, a Pequena Sereia morre no final. Ela perde a língua e morre no final. É muito triste. Tem um anime dela. Caralho, tem anime de tudo, né, cara? Foda que pariu. Tem pornografia nesse anime? Não, mas mostra ela morrendo. Mas ela solta raio do olho, porra. Ou então um Hadouken. Não. Porra, então não é japonês. Ela vira bolhas de sabão quando ela morre. Cara, se não tem pornografia nem violência, não é japonês. Se você vai japonelizar uma parada, ou vai, tipo, ter uma cena random de pornô, tentáculos, whatever, ou você vai transformar, tipo, Pequena Sereia, vai ter uma hora que ela vai lutar contra a Úrsula, aí vai mandando um ninja na água, soltando bolha, bobobinho, assim. Mas agora que me ocorreu uma parada, cara. A parte de baixo da Pequena Sereia é de um peixe, cara. Você preferiu o contrário? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Bom, esse negócio de Pokémon aí, cara, só então passar um negócio pra vocês aqui que, putz, é muito bem mandado. Que vai um pouco nessa linha de se Pokémon fossem como eles deveriam ser. Tem um cara que... Esse desenho é irado pra caralho. Pô, moleque, tem vários outros, tipo, que fez. Tem um do Ash, que é irado. Que massa. Caraca, é muito trevas. É muito irado. É tipo a família do Senhor da Eternidade, segundo o desenho daquele menino, né? Essas fotos estão aí no post, são fodas. Vale a pena olhar, hein? Vale a pena olhar. Agora, Pokémon fosse NC17. Find this easy to participate. Se Pokémon fosse Yu-Gi-Oh! Na verdade, né, cara? Já seria por aí. Caraca, esse Bulbasauro tá muito do mal, muito tartarugas, cara, ninja, meets, D&D. Aí o Lapras é muito gay, né, cara? Mas se o Lapras fosse assim, ia ser irado, mano. Parando de falar um pouquinho de Pokémon, eu lembro... É porque o Fritz, ele veio aqui até me falar no G-Talk, que eu vou ter que ser obrigado a falar pra ele que a gente falou de Pokémon, ele vai ficar triste, vai, continua aí. É verdade. Uma das coisas também que foram bem marcantes do Japão, nesse cenário todo do mundo de jogos e diversão, foram os RPGs, né? Antigamente, a maioria, 99% dos RPGs eram japoneses. Isso porque eu não tô me arriscando a dizer 100%. A parada era muito japonesa, e foi um mega mega sucesso essa ideia. Eles começaram com a putaria de narrativa no mundo, botaram bastante história no jogo, era o foco principal da parada, era muito maneiro, levelar e tal, tal, tal. E com isso, todo mundo achou muito foda, fez maior sucesso. E o cenário foi mudando. Hoje em dia, um PlayStation 1, por exemplo, a quantidade absurda lá, que a gente tinha de jogo de RPG lá. Você lembra? Alundra. Nossa. Alundra era um dos milhões. Alundra, Musashi, Legend of Dragoon. Musashi era irado. Era irado. Ei, Fencer, Musashi. Alundra era maneiro também. Caralho, esse jogo é foda. Não, mas Alundra, Musashi era da Square, né, cara? Era uma parada muito mainstream até, em comparação com Alundra, né? Eu tinha Alundra 1 e Alundra 2. Tinha Thousand Arms, tinha... Eu também tinha Alundra 1 e 2. Mas é, Thousand Arms... Tinha sim, cara. Eu aposto com você que tinha. O quê? Alundra 1 e 2. Não, eu também tinha, pô. Ah, tá. Por que você falou não tinha 2? Não, tinha, pô. Cara, eu acho que o único RPG que era ocidental naquela época do PlayStation 1 era aquele Wild Arms. O Wild Arms até fez bastante sucesso. E ele tinha um quê muito oriental. Se você... Sim, mas eu, se não me engano, eu acho que ele era ocidental. Mas se você não tem essa informação antes, você assume que aquilo é japonês, cara. Claramente. É. Uma das coisas que me deixavam muito frustrado naquela época... Peraí, adendo. Não era ocidental porra nenhuma. A empresa era japonesa. Media Vision, japonesa. Pois é. Não tinha essa porra. Acho que o máximo de ocidental que chegou a ter RPG naquela época era o Parasite Eve, que se passava nos Estados Unidos. Yeah. Mas sério. E vocês lembram que naquela época o parâmetro era quanto mais longo, melhor o jogo? Caraca. Quando a gente começou a ter jogos de, sei lá, 30, 40, 60 horas. Grande tinha 60 horas. Cara, era bom aquele jogo. Tinha 12 anos. Eternidade. Me amarrava naqueles jogos tipo Dragon Quest, que o jogo nem era tão grande, mas você precisava ficar grindando 30 horas pra você conseguir matar um boss. Caralho. E aí o jogo acabava ficando gigante. Dragon Quest, que até hoje é o grande RPG no Japão, né, cara? É o mais pedido, que gera mais promoção e tudo mais. É engraçado, né, que o RPG que mais fez sucesso no Ocidente foi a série Final Fantasy, que foi morrendo depois. Até ser essa pérola que a gente tem hoje, né, Mamute? Que platinou. Opa, que beleza. Puta, o 2 vai sair, hein? Nossa. Vai ser o 3 já, brother. Você não tá entendendo. Acompanhando. Vai ter o 3 já, cara. Vai ter o 3. Vai, vai. Eles vão pisar onde ninguém nunca pisou antes. Cara, de boa. Eu vou falar. Não. Like, onde ninguém nunca pisou, não, cara. O Jorge Lucas tá aí pra mandar um objection na sua cara. Não, mas não tem um episódio 4, 3, entendeu? Ah, cara, tem episódio 4, 5, vai sair em Blu-ray, ó, VHS, versão original. Super Star Wars 97, versão do DVD, de 20 anos, versão do DVD de 25 anos, agora em Blu-ray, depois vai sair em Blu-ray 3D, depois vai sair a Blu-ray 3D definitiva, se der mole. Vai ter 8 episódios 4. Como esses jogos e essas coisas popularizaram tanto, mas a língua do Japão era diferente de tudo que a gente conseguia ver na época. Era assim, os caracteres não eram alfabéticos, entendeu? Alfanumérico. Alfabéticos. Numérico ele é, né? Ele não é romano. É, não é alfabético. É. Não é alfanumérico, na verdade, né? Porque a numeração deles não é a numeração arábica que a gente usa também. Sei lá. Eu sei que se vai, aparece uma coisa em italiano, uma coisa em espanhol, uma coisa em inglês, a gente, ainda mais quando era criança, ia lá, tentava, dava pra olhar, pelo menos entender. Você lê, você consegue ler, mas não consegue compreender, né? Dá pra... Dá até pra arranhar alguma coisinha pra sair. Japonês não. Japonês era... Línguas ocidentais, você conhece o código, mas não consegue a compreensão. A língua japonesa não entende o código já, e aí, perda. Aí vinha o jogo, você não sabia nem como, nem onde era start, nem load, nem nada. O jogo saiu primeiro no Japão, saiu primeiro no Japão em japonês. Aí falou assim, caralho, saiu a versão japonesa do jogo. Você, caralho. Eu lembro muito do pessoal lá na escola jogando Final Fantasy VII em japonês. Eita. Japonês, lendo na... Eles jogavam porque eles queriam ou porque não tinha opção? Porque não tinha saído ainda o inglês. Tá. Antes de sair a versão americana, eles ficavam desesperados pra comprar. Naquela época... Isso. E ficava tipo passando games, lendo walkthrough, assim, e... Naquela época tinha um gap muito grande ainda de lançamento. Era um gap... Pô, até hoje tem pra caramba. Acho que ainda hoje, né? Quando RPG assim ainda tem, né? Sim. Mas era papo de um ano, assim. Lançava um ano antes. Uh-huh. E a galera ficava na seca. E eu lembro que eu fui um cara na época que... Caralho, Final Fantasy VII, meu Deus, que lançou Final Fantasy Final Fantasy VIII. Falei, caralho, preciso jogar esse jogo. Aí saiu em japonês. Eu fui na casa do amigo meu jogar em japonês. Não entendia nada. É tipo, mano, ainda mais RPG, que RPG você não tem um botão de porrada. Você tem que escolher no menu o que você vai fazer. Cara, eu acho que Final Fantasy VIII, eu acho que Final Fantasy VIII seria tipo 90% melhor se você não entendesse o que os caras falam. Mas, tipo, você ia poder interpretar, né, cara? Você ia poder achar que o Squall foi pro espaço pra explodir um meteoro. Ia ser genial, cara. Aí você tava playing, era uma na mesa tem, então. Foda, vou fazer isso agora. Vai lá, joga em japonês aí. Nessa época, aí eu já não pegava jogos em japonês, eu esperava de boa chegar um americano. Mas eu lembro que às vezes eu pegava jogos japoneses na época do SNES, porque em certas locadoras só tinha japoneses e algumas das fitas só tinham em japonês. O cartucho em japonês era diferente. O meu Street Fighter 2 era em japonês. Só que no SNES era mais fácil. Da Rebeca era raspado. Pra pegar cartucho japonês. Só que no SNES era mais fácil, porque aí como os games tinham poucas opções e poucos menus, então você primeiro ia na sorte pra descobrir o que era cada botão, e aí você decorava e você jogava na decoreba pra sempre. Deletava aquele save maneiro. É, geralmente a primeira coisa que o cara descobre é o hi e o ie, né? O sim e o não. É, você, não, o sim é um que tem dois parênteses, depois dois parênteses de novo, e o não é um que tem um negócio que parece um i, e do lado uma porra escrota, que eu não sei o que é, que parece um s ao contrário. Aí pronto, sabia o sim ou não. E você sempre sabia que o primeiro era o start, o segundo era o select, e o terceiro era o options. É, isso que eu ia falar, cara, muito maneiro, que pelo menos você sabia que era sim ou não, entendeu? Tipo, ah, quer pegar esse Pokémon aqui? Ah, sim. Aí... Uma dessas? Cara, era um clássico, porque o Pokémon em japonês, você só podia... Tinha um limite de caracteres no nome do Pokémon que vinha. Então, é tipo, eu fui jogar o Gold e o Silver. Aí eu tô jogando lá, aí eu... Você quer esse Pokémon? Aí apareceu aquele bichinho verde, bonitinho, que parece um colar, menininha. Chico! Chicoreto. É, esse Gold Silver, o amigo meu que tinha, ele tinha em japonês, que a prima dele morava lá. Ele, a prima dele mandou as duas... Ele falou, me manda o Gold ou o Silver. Aí a prima dele, bitch, please, tô no Japão, toma os dois. Aqui é 10 reais essa porra. Aí mandou os dois, aí ele jogou o Gold e jogou o Silver. O filho da puta gastou a porra da Master Ball num ratatá. Aí depois eu lembro até hoje, cara. Eu e ele embaixo da marquise lá do prédio, chovendo pra caralho. E ele falou, pô, cara, pega aí a Fênix pra mim com uma ultra bola. Cara, 45 minutos pra pegar a porra da Fênix, cara. Mas é. E engraçado Fênix, que hoje. Cara, hoje... Que Fênix? Arroou, Dudu. Cala a boca. O. Esse fudido. A Fênix do Marvel Escape. Esse fudido hoje, tá. Ele é formado em japonês, inclusive. Pô, trauma, época, né, cara? Acho que desperdiçar uma Master Ball é incentivo pra você aprender. É porque naquela época eu jogava o Ninja Eleven em japonês. Então com isso eu deduzi a porra do alfabeto katakana lá, katakana que se fala, né? Que é o alfabeto que o nego usa pra escrever as coisas, as palavras estrangeiras em geral. Aí com jogando Ninja Eleven todo dia, eu deduzia aquela porra. Então eu sabia o que era Master Ball, porque eu conseguia ler aquela merda. O nego olhava aquela porra e foda-se, né? Mas sei lá, tinha alguns jogos que realmente não fazia tanto necessidade que você soubesse japonês pra entender e tal. Um jogo de RPG, obviamente, você... Creu, se fudia. O Ninja Eleven era um jogo de luta, era Street outro. Street Fighter 2, eu tinha Street Fighter 2 no meu Super Nintendo, ele era em japonês. O que eu descobri era, a última opção no começo era option, aí quando eu escolhia lá, tinha... E uma das partes tinha as estrelinhas. E a estrelinha era a dificuldade. Era dificuldade, que era o que importava. Aí eu botava lá, tipo, ah, mais, menos e tal, e não sabia mexer em mais nada. Quando eu descobri que uma parada lá era sound test, eu não conseguia sair de lá, então... Não conseguia sair de lá, né, cara? Eu também... Cara, ficou preso pra sempre no sound test. Desses jogos, assim, tipo, que a gente bem ou mal chegou a jogar, né? E de vez em quando, tipo assim, cara, por que lançaram esse maldito jogo, tipo, aqui? Tipo, ah, Record of Agarest War. Ah, Guerra do Agreste, cara. Esse jogo é genial, cara. O Senhor da Eternidade tem uma epopeia pra conseguir esse jogo. Ele comprou o jogo, aí ele todo dia, assim, ele comprou o jogo depois de uma época em que eu tinha perdido vários jogos da Shop Talk que eu tinha encomendado. Aí ele chegava, mas todo dia ele vinha menininha assim com a pergunta: oi, Mijni Mew, tudo bem com você? Vem cá. Então, quando o seu jogo sumiu, ele demorou quanto tempo pra sumir? Não, eu tô desde esperando 3 meses pra um jogo aqui. Aí teve um dia que ele chegou assim e mandou em caps pra mim no Skype. Cara, sério, eu preciso desabafar. Eu não aguento mais. Eu quero que chegue o meu Guerras do Agreste, que eu quero jogar um JRPG. Eu não consigo. Eu quero ver uma menina anime com roupa de enfermeira jogando meu joguinho, cara. E comendo uma banana. É uma necessidade que todo mundo tem, não é? Com certeza. Pô, porque tu não falou, cara? Tem um amigo meu que ele tem todos os artworks desses jogos japoneses, assim. Cara, inclusive. É o onanista master, né, cara? É o onanista master. A gente chama ele de jornaleiro. Ele fala que é jornal, isso. Cara, eu gosto de ele lutar. Ele deve ter o agresso também. Isso, eu sou do tipo de cara que gosta de lutar pelo porn, sacou? Eu não gosto. Ah, entendi. Tu é mais old school, né? Essa galera hoje em dia que entra nesses sites de streaming aí não tem respeito. Qual é esse jogo? Eu gosto de ficar meia hora grindando pra ter, tipo, sidebook. O Agarest é como se fosse, tipo o Final... Alguns, né, pelo menos. É tipo o Final Fantasy ou o Tactics Ogre. O Tactics, o Final Fantasy Tactics, perdão. Que é RPG tático, assim. O cenário, o quadradinho, você vai mexendo os personagens como se fosse um tabuleiro. Só que nem todos são assim. Alguns eu acho que não são assim, não. E tem uns que eu acho que são um simulador de encontro, só. É, não, mas a parada rolado, cara, é que é um joguinho... Esse tipo de jogo de estratégia e tal, ele funcionava com personagenzinhos pequenininhos, bonitinhos, tipo, desenhado assim, tipo, Chrono Trigger. Sim. Funcionavam na época que, tipo, o videogame era tipo, o Super Nintendo, né? Um PlayStation 1, talvez o 2, é meio forçando a barra. Funcionava. Mas ainda funciona, tanto que eu continuo comprando. Exatamente, funciona no sentido de que a capacidade de armazenamento do videogame, ela, tipo, dá conta daquilo ali e o jogo se resume. É basicamente você fazer um jogo inteiro de mais ou menos umas 40, 80 horas naquilo. Quando você for pro PlayStation 3, moleque, cara, eu tenho muito medo de quanto tempo você vai passar jogando essa porra. É tipo Desgaia. Cara, 491 horas jogando isso aqui, cara, pra passar o jogo normal, entendeu? O jogo é infinito. Ele tem, tipo, 5 gerações e cada geração seria, tipo, um jogo completo, normal. Sei que eu tava aqui, tipo, eu zerei o bagulho e eu peguei o final zoado, o bad end. Então, aí eu, tipo, quase pensei em zerar de novo, mas eu pensei, cara, não vai rolar. Essas bizarrices, Bebs, você, sim, que é uma menina do sexo feminino, porque hoje em dia é foda, né? Hoje em dia é foda. Você que é uma menina do sexo feminino, você já jogou algum dating game? Cara, não. Isso é meio Forever Alone. Cara, sério, os dating games são paradas bizarras no Japão. Inclusive, teve até um RPG que volta e meia eu falo, que era um RPG bem maneiro, que tinha na época do PS1, que é o Thousand Arms, que você tinha que fazer um dating game com as menininhas pra elas poderem dar energia pra você forjar suas armas e tal. Só que, quando a parada ia full Japão mesmo, a parada ficava bizarra. Eu joguei um jogo, e até depois eu vi o anime que foi baseado no jogo. Foi um dos animes mais bizarros que eu vi. Chama School Days. Alguém já jogou esse jogo? Não. Graças a Deus. Nunca joguei esse Sim Days. School Days era aquele anime bizarro que você falou que era bizarro. Isso. Acho que você tá ligado, então. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, assim, eu gostava dessas paradas, eu pegava só os álbuns mesmo, o artwork, o resto... Onanista man. É, porra. Esse jogo você... tem que fazer, pô. Você é o cara que você, tipo, começa na escola, assim, tranquilo, passando... Ah, clássico, né, cara? Chegou novo, né, escreve teu nome no quadro, né, se apresenta, né? Aí se apresenta e tal, aí você gosta de uma menininha, aí você tem uma amiga que começa a dar em cima de você pra ajudar a pegar ela, mas na verdade você pega isso aqui, todas as mulheres querem pegar você, e você fica lá tentando pegar todo mundo, até que você começa a comer todo mundo, aí você tem que dar... Geralmente é uma com um peitinho pequeno, cara de menininha, e a outra mais né? Aí esse final... Voluptuosa. Voluptuosa, muito bom, velho. Esse jogo é o jogo que o Senhor da Eternidade escreveu como incitar suicídio na galerinha, porque tem vários finais, e vários finais são, tipo, pessoas se matando, assassinando um monte de gente, pulando do prédio, falando, se você, tipo, tá, você ficou com uma menininha, aí você tá lá, feliz com a menininha e tal, aí a outra menininha gostava de você, enquanto você tá dando um beijo nela, ela pula do telhado da escola e cai de cabeça no chão atrás de você na cena do beijo, assim, e você. Ela é um pedaço de cérebro, assim, fica lá. O anime, eu vou dar um spoiler, o anime tem 12 episódios, e que eu achei engraçado que eu vi, porque o anime, ele parece aqueles animes bonitinhos e tal, se você ver até o segundo episódio, o anime pra mim, ele termina no segundo episódio ou continua, você escolhe. Se você escolher terminar o anime no segundo episódio, tem o final feliz com a garotinha que ele resolve ficar e tal, beleza, é bonitinho, abraço, tchau, anime pra menina. Aí continua, se o anime continua, o cara começa ser fodão, comer geral, foda pra caralho. A mulher no final fica bolada. Aí uma menina com ciúme mata o garoto a facada. Aí depois a outra que queria, que gostava dele, vai atrás da menina, arranca a cabeça do garoto, guarda numa bolsa, vai atrás da garota, apunhala a criança mesmo, arromba a barriga dela, vê. Realmente você não tava grávida. E a cena final do anime é a garotinha abraçada com a cabeça do garoto numa lancha, assim, tipo, agora nós podemos ficar juntos pra sempre. E você assim, uou! Parabéns, cara, isso é errado. Mas é até o que eu tava conversando outro dia com um amigo meu, que o negócio dos japoneses é que tudo pra eles tem que ser muito épico, muito dramático, muito poético. Eles são exagerados nessas coisas. E aí fica muito over the top, assim, sabe? Em todo jogo de horror, jogo de ação. Por exemplo, o Metal Gear Solid. Era sobre o Metal Gear Solid que eu tava conversando com esse amigo. Eu acho um jogo maravilhoso. Eu amo essa série de paixão. Mas ela tem uns exageros, assim, muito nada a ver com a proposta do enredo e da narrativa, sabe? Totalmente japoneses. Eles têm, tipo, o random do Japão. Acho que todo jogo do Japão, eles têm um random, um efeito aleatório japonês que acontece durante o jogo repetidamente, assim. Metal Gear tem vários. Pois é, o Metal Gear, assim, o argumento da série, a história, as ideias do Kojima e as questões que ele trata, assim, sobre a guerra, porque o Metal Gear, ele mostra a guerra como um negócio, como indústria. Não, o que é, né? Ele não é maniqueísta, tipo, ah, é o bem lutando contra o mal. Não, é um jogo de interesses só. Então a ideia é muito fera, só que os exageros japoneses que ele coloca em cima dão uns contrastes muito bizarros, tipo os chefes dos jogos. Os chefes são totalmente piradões e exagerados. Certas cenas, como por exemplo o Johnny Akiba, que é aquele soldado que tem um revertério. Cara, isso é totalmente fora do contexto. Fora da caixa. Né? Pois é muito contrastante, que aí às vezes você acabou de sair de um momento super profundo, assim, racional e sério, e tá o cara lá. Um diarreia? Acabando. É pior do que isso, peraí, você peraí, tá... Peraí. Porra, Tropa de Elite 1, Capitão Nascimento, ficou o filme inteiro com diarreia e ninguém reclama. Achei irado. E lá, cara, não tem uma cena em que o Capitão Nascimento dá um discurso de moral e no fundo da cena, no meio do discurso moral, tá um cara com a bunda cagada correndo de um lado pro outro, cara. É o que você pensa, que você não viu o Blu-ray do primeiro filme. E te falar, em Cidade de Deus tem coisa muito pior, cara. Se tu ficar prestando atenção. Uma das coisas que me incomodaram em Metal Gear Solid 4, eu acho, Metal Gear Solid em geral, eu sou muito fã da série também, gosto muito, tanto é que o segundo episódio que a gente fez foi logo de Metal Gear, a gente tem que continuar. E o... Chamem quando continuar, eu sou apaixonadíssima por Metal Gear. Vai, a gente vai fazer um remake pra botar você no episódio. Com certeza. Uma coisa que me incomoda muito é você, aquele espião, que você tem aquelas suas limitações, você usa arma, você, tipo, se aparecem três guardas, tu tá na merda, eles te matam, você se fudeu, aí você tá lá tudo fudido, não sei o que. Aí numa cena em que você tá todo camuflado, passando pra os caras não te verem, não sei o que, aparece um ninja cibernético cortando a cabeça de todo mundo, splash, splash, assim, pra todo que lado, segurando com um braço só a perna de um robô gigante, e dando choque, e falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você, tá, desculpa, eu achei que eu era o protagonista desse jogo, mas eu sou merda, valeu, abraço. Não, mas calma aí, peraí, você tá falando isso do 4? Do 4? Não, do 1. Do 2? Não, você tá falando que eu sou o protagonista desse jogo, você tá falando do 2, que entrou o Raiden e saiu o Snake. Não, o que eu tô falando é assim, você é o Snake, você tem todas as suas limitações, mas tem um cara que aparece, que ele faz, cara, ele fazia a tua missão assim, ó, tua missão é... Mas que personagem é esse que você tá falando? Cyber Ninja, cara. Ah, do Grey Fox. O Grey Fox ou o Raiden, tanto faz, cara. Eu tô confundindo os jogos, não, tá, beleza. O Raiden, quando ele aparece no Metal Gear Solid 4, ele faz tudo que tu nunca ia fazer. Ele só se fode porque ele fala, tá bom, um pouco mais. Ok, um pouco mais. Não, eu sei que eu tô segurando a perna desse robô gigante, mas eu vou lutar enquanto isso, com os pés. Mas, cara... Não, e no ato 4 do Metal Gear Solid 4, em Shadow Moses, quando o Raiden para um fucking navio gigante. Uma mão! Puro, um fucking uma navio. Mão! Aí ele pega a espada e envia no pé pra o navio não fazer ele escorregar. Como assim? Não, e isso... Falando sério mesmo? Sim, aí corta cedo. Que jogo é isso? É, peraí, qual jogo que é isso? Alguém só tinha sorte, mano. Peraí, peraí, não, deixa eu fazer uma coisa importante aqui. Cadê esse, esse jogo? Não, procura aí, Shadow Moses. Não, não, não, não, não, peraí, deixa eu abrir a janela aqui. Não, não faz isso não, tu vai tomar um spoiler, filho da puta, não faz isso não. Não, cara. É um dos mais fodas do jogo, cara. Mas sabe o que me irrita, Bebs? É que depois você vê uma cena em que o maluco é o pica das galáxias cibernéticas, você corta a cena e você tá lá, arrastando no chão, com a roupinha atochada na bunda e um... Realmente derrubei o jogo pela janela. Pois é, ele tem esses contrastes muito engraçados, porque o Kojima quis fazer um jogo totalmente americano, mas ele não conseguiu se desligar desses exageros que são da cultura japonesa, assim, nada contra, porque é cultural, eu gosto. Mas no jogo, que tem uma proposta totalmente americana, o contraste fica muito estranho. Sim. É. Mas aí você tira essas... O Metal Gear Solid 4, ele é dramalhão mexicano, ele é muito dramático. Mas você tira essas camadas de dramalhão, você vê uma história muito legal com umas sacadas narrativas muito fodas. Não, mas do Japão... Metal Gear Solid 4 é obra de arte, cara. Não, Metal Gear Solid... Eu amo muito, cara. Metal Gear Solid 4 é um jogo muito bom, não joga fora não, Hilários. Não, já foi feito, cara. Ele tem os defeitos dele, mas ele é um jogo muito bom. O que acontece no Japão é que eles levam... Todas as cenas que eles têm que fazer, uma cena dramática, uma cena envolvente, uma hora do discurso do herói, é uma parada mega épica, assim. Até que existem jogos, animes e tal, que são as partes mais épicas, é quando você tá, tipo, em pé no discurso do maluco antes do cara se matar, ou sei lá, de usar... Uma porrada contra o último chefe. Exato. É aquela parada... Assim, você se sente assim, agora tá sendo, meu irmão. Jogo americano... Cara, Gears of War 1. Eu tô jogando. Aí eu zerei. Aí eu falei assim com o Comandante Cobra, caralho, esse era o boss final? Não teve nem, tipo, vou vingar os meus pais agora, porque quando eu era criança eu tomava no rabo, era muito triste, não sei o quê. Não teve nada disso. Foi tipo, monstro escroto. Aí você... Você tá levando em consideração uma porra de um jogo que não tem trabalho de roteiro tão bem feito assim. Não, e parece que foi feito só pra vender o 2 depois, em sequência, né? É. Mas mesmo um jogo mais elaborado, o ocidental, ele é mais objetivo nessas coisas. É, os japoneses, claro, eles gostam de, como o Ninja Inimigo falou, esses monólogos longuíssimos, em que o cara explica todo o passado triste dele, por que ele resolveu se revoltar contra o mundo. Cara, no próprio Metal Gear Solid, você tem cutscenes em que você ouve 10 minutos de diálogo. 10 minutos é uma rapidinha. O final do jogo, cara, o final do jogo. Mas é o final, tudo bem, é uma cena final. Cara, o final do jogo rola por uma hora e meia sem você cortar. Tanto que um amigo nosso, o Fox deixou pra jogar Metal Gear 4 quando quebrou a perna, né? Quebrou a perna não, na verdade se quebrou todo. Ele teve que ficar na cadeira de rodas e falou, porra, agora não posso fazer porra nenhuma, tô preso aqui, vou jogar essa porra desse jogo. Aí jogou. Ah, zerei um final de semana, nada a ver. Você é um retardado. O cara tava de cadeira de rodas. O que é zoado no Metal Gear 4 é que segue tipo uma formulazinha meio escrota, assim. Você vai lá, aí você mata o boss. Aí você, depois que você mata o boss, vem aquele negão bolado lá, que eu esqueci o nome. Aí ele vai e te conta a história do boss. A história da... Como é que fala da mulher? Octopus Shit. Aí vai e conta a história dela. Ela era pequena. Laughing Octopus. Sofreu uma chuva de... E lápis. Fica a dica aí pra quem for jogar Metal Gear Solid 4. Toda vez que apareceu o negão do tanque de guerra com o macaco que bebe cerveja e fuma cigarro. O Little Grey, ele é muito fofo. Aperta Start e escolhe Skip. Quando eu comecei a jogar As histórias delas. Quando eu comecei a jogar essa porra, eu comecei a jogar no iPod, que era a versão compacta do Metal Gear 4, e é shooter, não é Embromator. Se for fazer a versão compacta, nem tem o negão. Não tem mesmo. Cara, de boa, se eu fosse dar um conselho pra quem fosse jogar Metal Gear Solid 4, é tipo assim, aí, quer jogar? Reserva pelo menos 2 horas e meia pra você jogar, assim, começar e parar. Tipo, senão corre muito risco de você ficar, tem que sair animação de meia hora. Aí você tem duas opções. Essa é outra das bizarrices, das manias bizarras dos japoneses, né? Que eles gostam de super explicar tudo. Daí vem os jogos que RPG antigo, numa época que a gente tá acostumado a jogar jogo do Mario, jogo que é super simples, sem história, eles botam um jogo lá em que a maior parte do tempo você tá apertando o A, fazendo... E tocando uma musiquinha maneira no fundo. Tã, exato. Tã, tã. Outro dia eu tava jogando um jogo desse, aí um amigo meu falou: caralho, cara, esse jogo aí só fica apertando um botão pra passar a fala dos caras, jogo chato. Quando é que você vai atirar em alguém, cara? É foda, é diferente. É meio diferente mesmo pra gente, porque é questão cultural, né? Eu confesso que eu não me incomodo com as longuíssimas cutscenes e diálogos do Metal Gear Solid 4, mas dos Metal Gear Solid todos, mas eu entendo perfeitamente as pessoas que acham um saco, porque às vezes eu também acho grande. Um saco. Um não é grande, um você termina o... A segunda vez que eu joguei o Metal Gear, eu joguei ele em menos de 2 horas, acho, ou 2 horas e meia. O 1 é rapidinho. 4, cara. É. Pode jogar o 4 também rapidinho, se quiser. É, só skip. Exatamente, é só se passar. O jogo em si é rapidinho, assim. O Metal Gear Solid 1 tem muita conversa de codec. O 4 quase não tem conversa de codec. Tem sim, tem bastante. Ah, pega com um. Não tinha cutscene, um era só codec. Sala de bate-papo do UOL. Sneca! Mas se você ficar chamando o pessoal no codec no 4, você ouve várias coisas. É, né? As duas pessoas que tem no teu codec. O que eu gosto na série Metal Gear Solid, mais do que essas coisas épicas, são justamente os detalhes que o Kojima coloca. Ele tem umas sacadas narrativas que eu acho... Ui, é verdade, a gente tá aqui falando de Metal Gear, foi mal, eu me empolgo. Mas posso falar só isso? Pode, por isso que eu falei, depois acabou. Ah, tá. Mas então, o que eu acho legal, mais legal do Metal Gear Solid do que as coisas épicas e grandiosas, são justamente os detalhes que o Kojima coloca. São umas sacadas narrativas muito legaisinhas, assim. Por exemplo, no 4, o Snake, ele tem aquela barrinha de moral dele, né, vamos dizer. Aí, se ele perde alguma coisa, perde uma batalha, aí a barrinha... Ou então, se uma cena lá que eles estão no avião deles, aí a Sunny, que é a menininha, fala, ele vai fumar, e a Sunny fala pra ele: não, isso aqui você não pode fumar, esse voo é pra não fumantes. Aí ele, a barrinha... Qualquer coisa que acontece... Quando ele se sente velho, né? É, exatamente, quando ele se sente velho, ou quando ele tá lá com dor nas costas, a barrinha diminui. E outras coisas que humanizam o personagem, como, por exemplo, também numa cena que ele tá conversando com a doutora Naomi Hunter, que ela é uma gostosona e tal. Aí ele, safadinho, deixa cair o cigarro no chão de propósito pra ele baixar. Eu não lembro se é o cigarro, se é um... É o cigarro. A injeção de nanomáquinas. É o cigarro? Sabe, essa cena é muito irada, Bé. Por que eu gosto muito dessa cena? Porque ao longo do jogo todo... Dá pra ver a calcinha da Naomi. Você tem a opção de apertar select, sei lá, algum botão que eu não lembro qual é, pra você ver, tipo, o ângulo do protagonista. Tipo, a visão primeira pessoa dele, na cutscene. E sempre que você pode fazer isso, aparece no canto esquerdo, assim, select. Aí você aperta e você vê. Nessa cena, você não aparece no canto. Mas se você apertar, você pode ver. Aí você vê, tipo, decote. Pois é. Ele deixa o cigarro cair de propósito pra abaixar e ver a saia dela. Aí você pensa, pô, ele é um soldado, fodão, não sei o quê, mas ele é um cara também. Ele é humano, ele tem pensamentos safadinhos em relação às mulheres. Então essas sacadas do Kojima eu acho muito legais. Eu faço isso direto também. Isso é uma sacada, cara. Não é uma sacada, é só porque o Kojima é punheteiro, só isso. Ah, não, mas os outros não pensam em colocar essas coisas nos games, ele coloca. Aliás, a punheta deve ter começado no Japão, né? Sério. Ah, provavelmente, cara. Caralho, nunca tinha pensado nisso. Eu não sei, cara, mas a pornografia com polvos claramente começou lá. O comandante Cobra uma vez pesquisou e descobriu... Ele tinha... Essa história fica pra um outro podcast. Mas ele descobriu que sexo anal teve origem no Japão. Bacana. Provavelmente homossexualismo também. Ele queria provar um ponto no jogo de RPG, mas tudo bem. Uma coisa que eu acho também muito peculiar no Japão, uma coisa que nasceu lá e fez muito sucesso em outros lugares, são os joguinhos de dança. Aquele Pump It Up ou Dance Dance Revolution. Para. Ah, não vou separar, não. Ela dança. É, o caralho. Que pariu, cara. Esses joguinhos, primeiro que você começa, a ideia do jogo é você fazer aquele ritmo normal mesmo. Enquanto você bota, sei lá, na dificuldade média, você tá dançando lá normal. Aí você vai dançando. Aí você tem lá a dificuldade fácil, normal, difícil e japonesa. Vai falar de dificuldade coreana, né? Cara, exatamente. frente, aí você vê aquelas pessoas que claramente têm origem ocidental dançando aqueles jogos, mandando. Aí segura na parada atrás, assim, aí todo mundo do shopping para pra ver o japonês dançando, com que parece que ele tem 7 pernas ali, mas só tem 2, fazendo, segurando na parada atrás, dançando um jogo de dança. Aquilo não é mais jogo de dança, aquilo é, sei lá, jogo de... Mas, moleque, isso é a parada que causa mais vergonha alheia, ver um gordinho cabeludo do MAP dançando no Pump It Up, cara. Do MAP? Era uma porra que tinha aqui no Rio, uma seta irritante. Era uma gangue de baitola, cara. Era tipo... Cara, aqui no Rio é até tranquilo, cara. Lá em São Paulo, na época, era 10 vezes pior, cara. Cara, eu acho aqui que... Aqui também tinha muito. Cara... Olha, eu confesso que eu dançava nessas máquinas, eu adorava. O senhor determinado também. Mentira, eu só dançava porque o viado me convencia. Obrigado. Ah, um viado te convence facilmente, né, cara? Então, mas eu nunca consegui passar. Eu sei dançar só a Vírus do Beethoven, porque tem a dança do pezinho. É molinho de fazer. É a viradinha do pezinho. Uma das histórias que eu ia contar no podcast passado, Crônicas de Fliperama, foi quando eu peguei mulher em buses por causa do Pump It Up. Só que, porra, era foda. Caralho, hein? Porra, amigo. Porra. Aí, na boa. Que derrota, cara. Jaime Arouxa pra você, cara. Jaime Arouxa, né, cara? Não, isso é Jaime Arouxa pro nosso querido amigo. É o cangaceiro samurai. E ele tá lá na... Bolsista do Jaime Arouxa, cara. Sentou comigo outro dia lá no bar, conversando. Sentou contigo, né? Cara, mas eu vou te falar a verdade. Depois que eu aprendi a dançar, tô pegando muito mais... No próximo podcast de StarCraft que a gente quiser, ou de RTS, eu vou perguntar isso pra ele. E aí, como é que tá o Jaime Arouxa? Esses jogos de dança, eles hoje originaram vários. Tipo, sei lá, Guitar Hero, eu não deixo de pensar que teve suas origens nesse Dance Dance Revolution. Passa por aí também. Passou. Pô, cara, outro dia eu conheci um jogo chamado... Uma menina que veio do sul? Não, um jogo chamado Jill Beat. Jill Beat, você quer? Você bate no judeu? É, eu pensei. Que foda. Cara, esse mamute é muito nazista mesmo, né, cara? Pô, esse caucasiano, ariano louro aí, né, cara? Que a parada é que, tipo, é um Dance Dance Revolution, só que em vez de você usar os pés, você usa as mãos. Então, tipo, são duas telas, uma onde vai mostrando a música e outra embaixo onde tem, tipo, as telinhas sensíveis ao toque. E o que o cara tem que fazer, na verdade, é sair empurrando as telas sensíveis ao toque, então, tipo, 8, 12 telas, e o cara vai socando assim pra poder pro ritmo. Cara, é sinistro. É muito bolado. Mamute, eu botei hoje no Facebook esse vídeo, lá no Gamers Anonymous. Vou te mostrar. O vídeo do maluco doente jogando essa parada no Extreme Difficulty japonesa bolada. Vou botar o link pra vocês aí, peraí. Eu gosto de chamar esse link de Enquanto Isso no Japão. Cara, pior é que não é nem esse o que eu vi. Ah, mas enfim, ligado, é o mesmo preceito, cara. Isso é muito sinistro. Mas enfim, pô, é muito bizarro, cara. Cara, esse japonês aí, assim, ele é um dos deuses do Siririca Hero, cara. Não, nesse vídeo aí, um dos comentários mais voltados. Yeah, but I bet he won't be able to do that on a pair of tits. A pair of tits. É porque um par de seios é muito pouco pra ele, cara. Se fosse 4 mulheres, uma do lado da outra, ele conseguiria fazer com mais facilidade. Isso, exatamente. Agora com 2 só, ele vai ficar triste pela falta de opção. Esses jogos, às vezes, com dificuldades extremas e bizarras, que tem muita origem no Japão, assim, tipo aquele jogo que o Atmo, o nosso ouvinte, mandou pra gente uma vez, que é aquele jogo de chuva de tiro pra tudo que é lado, de puta que pariu. Cara, não dá. Aquele jogo é impossível de jogar. Impossível. Vocês já viram? Não é possível. É o Torro. Bullet Hell. Jogo de Bullet Hell. Bullet Hell, sim. É o Bullet Hell ao Extreme Japanese Level, cara. É tipo Castle Shikigami ou qualquer coisa assim, né? Pior, talvez. Esses jogos são muito surtados, cara. Enfim, sei que trata. Eu gosto muito de uma série bem japonesa, mas a Babs gosta muito também. Ela vai ter um ataque, vai falar 40 minutos da série agora, entendeu? Se chama Castlevania, que eles pegam... Ah. Fudeu. Não fala séries que eu amo, não. Se controla. Tá, vou me controlar. Se segura, fica assim... O legal de Castlevania é que você joga, aquela parada tem um toque japonês forte pra caralho. Todos os jogos. O Symphony of the Night, então, cara, brutal a parada. Só que o jogo, ele agrada muito todo mundo de todos os lugares. E você acaba meio assim, cara, não é aquela obra Drácula, aquela coisa bem vampiro ocidental assim, mas agrada todo mundo e todo mundo curte pra caralho. Tanto é que o jogo mais famoso de vampiro é Castlevania. Japonês, um conceito japonês de vampiro da parada. Cara, mas mais ou menos, né? O primeiro Castlevania, ele era bem ocidental, né? O primeiro Castlevania... É, cara, os primeiros são bem ocidentais. O problema dos primeiros jogos, Mamute, é muito mamilos você chamar eles de ocidentais, porque eles eram todos japoneses, cara. Isso é, cara, mas a parada... Não, mas assim, o Drácula, ele tinha uma cara meio de Drácula de Bram Stoker, assim. Sim, a temática dos primeiros Castlevania são totalmente ocidentais. Não, mas o Drácula, assim, no final, vira um monstro bizarro, como cara, o japonês. Cara, enfrentava a múmia, entendeu? Mas como os primeiros jogos eram simplesinhos, do NES, SNES, etc, não tinha muito espaço pra você colocar altas narrativas, altas coisas, aí por isso que, né? O que eu acho bizarro também, nesse negócio que o Japão tem uma mania, assim, você tem o vilão, o chefe do jogo, aí ele te dá aquele lá, toma, o chefe do jogo aqui, pá, ele tem aparência tal. Nunca, nunca, no final do jogo, você vai enfrentar aquele cara com aquela aparência. Ele, pelo menos, vai passar por umas duas transformações em que ele vai ficando bizarro e... Abstrato. Final Fantasy é bizarro. Final Fantasy, assim, você sabe que o jogo tá acabando quando ele vai ficando abstrato. Sim. Abstrato. Sabe que o jogo tá acabando quando o chefe não começa mais a caber na tela. Não, antes do chefe, você sabe que tá no último dungeon quando a parada tá muito abstrata, assim. Até qualquer Final Fantasy, o último dungeon é muito abstrato, com as coisas de... Sim, tem tipo umas paradas de cristal tecnológico. Com luzes cintilantes neon voando. Não precisa ser Final Fantasy, né, cara? Pô, a Rainbow Road é um espetáculo de psicodelia. É muito bom. A Rainbow Road é linda. Tem aquelas pedras psicodélicas nojentas que caem na sua cabeça e você fica esmagado. Esses jovens de Brasília, né, cara? Me fala que não tem nada pra fazer em Brasília mesmo. Eu caio nas drogas aí, facilmente. Aí, então, falou de Rainbow Road, já falou, ah, coisa linda. Então vamos dizer que é uma tendência nos jogos japoneses começar a ficar abstrato quando chega no final. É, mas é, totalmente. Eu lembrei que o próprio Smash Brothers no final tem a Final Destination abstrato. Cara, Castlevania. Castlevania com uma mão gigante. Castlevania é assim, você tá jogando, por exemplo, Symphony of the Night. Symphony of the Night, você tá chegando no final, eles falam, porra, tá pouco abstrato isso aqui. Vamos virar o castelo de cabeça pra baixo. Pronto. Aí você joga o jogo de cabeça pra baixo. Beleza, aí você jogando lá. Parece legítimo. Aí você tá lutando contra o Drácula. Beleza, agora eu sou o Drácula, eu tô na sala do Drácula. Aí você luta contra o Drácula normal. Derrotou. Derrotei, zerei. Muito... É a pegadinha do japonês. É você achar que zerou o jogo. Sempre rola. Aí você, zerei. Aí o boss levanta, vira um bicho bizarro. Aí a sala do Drácula começa a virar um espaço sideral, psicodélico, mano, luzes, túnel do tempo. Aí você... O maluco jogou tipo magia de cocaína em cima de mim. Magia de cocaína. Aí tu fica perdidão, assim, caralho, e agora? Aí tu começa a lutar. Aí o bicho cai de novo, aí vira um monstro, nada a ver com vampiro. Japonês. Isso é quase que uma marca registrada dos jogos, assim, tipicamente bizarros do Japão. Tipo, se botar um negócio multicolorido, um macaco, um cachorro e um cachorro tocando ao fundo, cara. Ou um cara viado de sunguinha também, certo? É. Pô, cara, mas é o Mamute. Sabe que se história em quadrinhos, tu colocar um gorila na capa, vende 50% a mais, né? Verdade. Tá sabendo, mas tipo, maluco, tu pega um Katamari. O que você reconhece Katamari? Uma bola de lixo gigante. Também, um maluco com uma cabeça do tamanho de uma cápsula do Dr. Mario, o King of All Cosmos, e o resto é tudo colorido, moleque. É tipo, é rosa, amarelo, verde, vermelho, branco, e bota variações disso aí. Aí tem uma capa de Katamari. É tipo, inventamos agora o Super Nintendo. Ele tem milhões de cores a mais que o Nintendinho, japonês. Cocaína. É, cara, é muito escroto isso. Cara, é... O Gui me lembra que também sempre tem que ter uma garotinha, tipo, de 10 anos pra menos, vestindo uma roupa de colegial, que é super poderosa. Aliás, um jogo de luta muito japonês, cara, que eles exploram as entranhas do Japão, é Rival School. Rival School é um jogo tão japonês, tem tudo, né, cara? Tem o Hadouken, tem na escola, que tem os caras vestidos de terno e gravata, as menininhas de saia. Quando você bate na menininha, a menininha cai no chão, aparece a calcinha dela. Mas, caraca, eu acabei de lembrar, muito mais japonês do que Rival Schools é Dead or Alive. Oh, japonesíssimo. Moleque, Dead or Alive lutando na lama, moleque. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Nossa, aquilo ali não... Beach escrito com ITCH. Não, aquilo ali não é silicone, né? Aquilo ali é gelatina. É. Colocar uma prótese de gelatina. Gelatina balística. Não, é muito bizarro. Chega, tem tipo... Boing, cine que, sei lá, a Yumi tá tipo na praia, ela vai sentar pra tomar um sorvete. Aí ela senta, ela é sentada, o peito fica... Mas isso é genial, cara. Caralho. Não, sério, a gente que é mulher vendo essas coisas, a gente se sente até meio desconfortável. Porque a gente não tá achando, claro que entendeu? Não, velho. Você não pensou, quero um desses, onde compro? Não, porque... Quero dois desses, um de cada lado. E a gente fica imaginando, tipo, uma coisa dessa, se fosse com a gente, sabe? Essas coisas doem, essas coisas são desconfortáveis. Mas imagina, você já tá lutando, cara. Você, pô... Ah, já tá lutando, já tá se mexendo, já tá balançando de um lado pro outro. Deve ser uma maravilha. Eu fico com pena das garotas que tem peito grande na academia, na esteira, pra correr, cara. Que a mulher tem que correr segurando aquela... Não fica, não. Isso é errado, cara. Isso é errado. Fico com pena, cara. Não seja forte, tá errado. Não, fico com pena quando ela tá correndo. Quando ela não tá correndo, eu fico... Não, mas normalmente as mulheres botam aquela roupa mega apertada, assim, pra segurar o peito mesmo. Aí, pô, mas adiante. Bota, tipo, quatro sutiãs, né, cara? Mas, pô, me lembrei de um jogo muito interessante, cara, chamado Ninja Gaiden 2. Mas só um pra PlayStation 3. Que tem mesmo? Eles botaram um feature muito interessante, que quando você tá vendo uma cutscene e tem uma mulher na cutscene, você, se você começa a mexer o controle do PlayStation 3, que ele é um retardado, tipo, naquele Six Axis dele, tá ligado? Uhum. Você vai agitar, o peito da mulher começa a acompanhar o seu controle. É genial. Tipo, como eu nunca pensei nisso aí, cara? Moleque, que a propaganda, inclusive, do jogo tinha, era assim, né? Era um bando de cara batendo a cabeça, né? Pra cima e pra baixo. Tipo, olhando pra tela. Aí, quando mostrava, era Ninja Gaiden. Que porra é essa, cara? Exclusivo para o PlayStation 3. Agora os peitos balançam. Mas sabe por que você nunca pensou nisso, Senhor Eternidade? Por quê? Porque você não é japonês. É verdade. Do jogo mais bizarro que eu mandei pra vocês verem. A gente não pode esquecer de falar de pelo menos uma das maiores bizarrices do mercado japonês, que é o jogo Bunga Bunga. Buga Buga. Qual é esse jogo? Esse jogo... Não, esse jogo, eu fiz um post sobre ele em 2009, mas vocês linkem aí, por favor, pra galera ver. Ele é assim, ele é um fliperama que ele foi produzido por uma empresa coreana, mas para o mercado japonês. É porque, assim, lá no Japão, igual aqui no... Igual no Brasil, qualquer lugar do mundo não tem aquelas brincadeirinhas clássicas que todo mundo faz. Brincadeirinhas de criança ou brincadeirinhas que você faz com seus amigos. Tipo o quê? Puxar no cueca? No Japão, óbvio. Hã? Puxar cueca, desprender sutiã. É, essas tá pegadinhas, dada. Assim. Uh-huh. No Japão, óbvio que essas brincadeirinhas são japonesas. Então, uma das brincadeiras que tem lá é tipo assim, você fecha as suas duas mãos, aí você faz tipo um formato de pistola, de arma com as duas mãos, sabe? Juntando os seus dois dedos indicadores, e aí você chega e dá uma cutucada no fiofó dos seus amigos. Aí... Deixa bem, dá uma dedada? Dá uma dedadinha. Não é na bunda, é no alto. Dá uma dedadinha. Isso é uma brincadeira no Japão, dar uma dedadinha. Uma brincadeira, cara, e uma é dedada. Normal, tu acha... Cara, o Ninja Inimigo lembrou aí que o Comando de Cobra foi pesquisar que, porra, o sexo final nasceu no Japão, né, tá, cara? Então eles têm essa mania aí. Tipo... É, então pra eles dedadinha é normal. É tipo um beijinho na bochecha. Tipo isso. É, exatamente. E aí a pessoa que leva, ela tá um risinho assim, tipo, ah, me pegou, achando legal, sabe? Ela caralho. É tipo, você é assediado com uma dedada no cu e você dá uma risadinha tipo. Degusta. Não, depois vocês olham aí o vídeo do povo ensinando como é que é essa brincadeira pra você ver como o povo acha engraçadinho. Caramba. Eles lançaram. Eles têm uma espécie de Tamagotchi lá que é mais ou menos isso também. É Tuticobaco o nome. Que é um joguinho que tem um buraquinho pra você enfiar o dedo e cutucar coisas que aparecem na tela. Caramba. E aí, quando você enfia o dedo no buraquinho, ele. Ele mostra algum. Tinha que enfiar o Tamagotchi no cu também, alguma coisa assim. É, a tua cabeça geralmente vai pra esse lado mesmo. Aliás, daqui a pouco o Japão vai desenvolver algum aplicativo pro iPhone pra você fazer essa brincadeira, né? Enfia o iPhone no cu do seu amigo e ganhe pontos. Tipo, ficha aqui no cu do mamute. É, vai ser uma mistura de aplicativo com Foursquare. Exatamente. You are now the mayor of ninja inimigo, Enos. Aí, os coreanos, eles criaram um fliperama, uma máquina de fliperama, que simula isso. Então, o que que ela é? Você tem uma tela normal, como de todos os fliperamas, e no lugar onde você teria os botões com a alavanca normal, você tem uma réplica de traseiro humano acoplada. Caraca. Entendeu? E é um popozão grande, tipo Mulher Melancia Styles. Aí, o seu controle, vamos dizer, é como se fosse uma pistola, um controle de House of the Dead. Ah, é como se fosse um controle, uma pistola, só que em vez de ser uma pistola, ele é uma réplica de uma mão com um dedão gigante. Nossa. Entendeu? Que você usa pra dar umas cutucadas no fiofó da máquina e você pode ficar cutucando e tapinhas, entendeu? Batendo. E essa pistola do fliperama, ela é branca porque o dedo é muito grande, então se fosse de outra cor, tipo preto, as pessoas podiam achar que era analogia com outra coisa. Então é logo branco mesmo pra deixar bem claro. No Japão deve ter alguém bêbado que fala, ninguém me cutuca na brincadeira. Olora, tucuca, sou da Yode, Facebook da... Aí o amigo do cara filmando, tucuta desca. Suda, Yode. Mas então, aí o objetivo do jogo é você ficar cutucando e ficar dando tapinhas, e quanto mais rápido, melhor a sua performance, entendeu? Tá, e aí? Mas isso é de praxe, né, minha filha? Pô. Pois é. E aí na tela fica aparecendo os personagens que você estaria cutucando e batendo, vamos dizer. Aí os personagens são ou a sua ex-namorada, ou ex-namorado, um gangster, uma sogra, uma mulher interesseira, uma prostituta, um molestador infantil, what the fuck, e um golpista. Não, what the fuck nada. Tu acha que na cadeia é como? Ah, eu sempre quis dedar minha sogra, agora vamos lá nessa porra aqui, enfia o dedo nessa filha da puta. E aí no fim da partida, se você teve um desempenho sexual muito bom, sexual, você ganha um troféu. Não é sexual. Não é sexual. É brincadeira. É curto, cara. Não, mas a máquina fala, se eu não me engano, ela fala que é como se fosse um desempenho sexual mesmo. Ah, entendi. Por incrível que pareça. Aí se você foi muito bem, você ganha um troféu. E qual é o seu troféu? Um dedo. É um dedo. Um totozinho feliz. Ai, entendi. Entendeu? Faz sentido. Um totozinho de plástico. Totozinho feliz. Faz sentido. Esse jogo tem tipo um fliperama, assim? É um fliperama. Caralho. E aí, lá no quando eles lançaram essa máquina, acho que foi lançada na E3, na TGS de 2001 ou 2000. 2000. Aí tinha... 2000? É. Aí tinha o pessoal lá, vamos dizer, os caras do booth da empresa, era um cara vestido de totozinho feliz, fazendo aquele sinalzinho da vitória, e uma mina vestida de mãozinha com o dedo, que é a namoradinha dele. Jesus! Caralho! Aliás, cara, Japão, né? Em que país do mundo o filho vai chegar pra mãe e falar, mãe, me dá um trocado pra eu comprar ficha pra jogar a máquina de dedar o estuprador, molestador de criancinhas? Não, imagina que beleza, né? A sua vida. Você é um ator, aí você tá sem trabalhos ultimamente, aí o seu bico é se vestir de totozinho feliz pra divulgar um jogo desse. Ih, mamute! Sou full of win. Tá sozinho, hein? Vamos lá. Aí, ó. Recusou a malhação, ó. Tinha coisa bem pior. Vai terminar no totozinho, hein? Não, aí eu fiquei pensando, se esse jogo fosse lançado aqui no Brasil, aí imagina o tamanho da poupança que seria acoplada na máquina, né? Aí o seu desempenho ia ser avaliado em velocidade Creu. Você conseguiu na velocidade 5, na velocidade 6. Imagina o que que seria o troféu. Não imagino o que que seria o troféu. Cara, o Japão é um lugar muito bizarro. Ah, sim, O troféu provavelmente seria a boquinha da garrafa, né, cara? E essa, eu esqueci de falar, essa prática no Japão chama kancho. Nossa, ele vai dar uma canteada na barata dela. Ele vai dar uma canteada na barata, né? Ele vai dar. Você falou, estamos chegando mais uma vez no final do podcast que eu gosto de jogos? Sim. Ah, tá. Eu, o japonês é perfeito. Mamute. Oi, baby. Mamute, você que estará no dia de hoje, no dia do lançamento do programa, às 22 horas no Multishow, que eu fiquei sabendo aí. Se o Japão é um país assim, tão bizarro, tão excêntrico, tão diferente em suas várias possibilidades e plenitudes, como que é o pique-pega no Japão? Cara, aí, não sei como é que é não, mas deve ser uma parada muito bizarra. Tipo, se o Mogu estiver correndo atrás do outro, fazendo pose, tipo, de super-herói tokusatsu, fazendo transformação, ou se, sei lá, pra pegar, os caras não tem que pegar as mulheres, sei lá, por baixo, né, levantando a saia, qualquer coisa, tipo, eu não sei como é que é. uma dedada no cu, alguma coisa. Olha aí, pra mim, se o cara não chegar, pegar a pessoa e falar, Henshin, fizer uma pose irada, levantar a saia da mulher, ou dar uma cutucada no cu, não é pique-pega. Tu tá com a outra pessoa ainda, né? Não tá. Tem que ter a lista de opção. Ou dá uma dedada no cu, ou faz uma pose e manda Henshin! Ou você vai correndo com os braços pra trás, assim. E, moleque, se chegar aí e, tipo, você... Aí, não consegue... tem uma parada, você esqueceu de mencionar. O quê? Fala, tu vai falar agora. Fala. Não, pode falar. Não, você vai falar... Provavelmente você vai falar exatamente o que eu ia falar. Então vai, fala. É, tipo, se não rolar nada disso, fudeu. O cara continua com ele e ainda vem todo mundo dar uma dedada no cu do cara só de sacanagem. Não, achei que você ia falar que quando o cara perde e não consegue pegar ninguém, porque pega, ele desonra a família dele e ele tem que se suicidar. Ele tem que dar uma dedada no próprio cu até morrer. Tem que pular do telhado do colégio enquanto a ex-mulher dele estiver beijando outro cara. Exatamente. Porque todo mundo sabe, afinal de contas, cara, que, tipo, você tomar uma dedada no cu não é nem um pouco vergonhoso agora. Se tu perdendo, pique pega, moleque. É. Se tu levar desonra pra casa... Porra, é foda isso, cara. Mamute, se você fosse japonês e eu te perguntasse qual é o Twitter do Baixo Frente Soco, como você se sentia agora? Eu falaria provavelmente alguma coisa tipo @BaixoFrenteSoco desse. Achei que você ia estar com um dedo no seu cu. Hã? Qual é que é? Achei que você ia se sentir como se tivesse com um dedo no seu cu. Não, isso... Isso só quando eu estiver brincando de pipega. Ah, entendi. Bebs, se você estivesse no Japão e alguém te perguntasse como agora o pessoal pode acessar o Baixo Frente Soco no Facebook, o que você diria? Você voltaria pra casa com vergonha de não saber? Eu ia falar, vocês entrem no Facebook, entrem na ferramenta de busca, procurem Baixo Frente Soco. Separado ou junto? E separado. Acabou, por isso que eu gosto dessa garota, cara. E pronto, e vocês achem seus amiguinhos lá. E curtam. Curtam demais. Mas e Laxo? E os nossos queridos ouvintes japoneses que quiserem mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias para esse podcast? Aí você entra no Nico Nico Doga, procura lá os vídeos do Get Down do 007, são muito bons. Procura a trilogia lá do Michael Quest, Michael Fantasy e Michael Forever, que são vídeos sensacionais. E pra terminar, você pega lá o vídeo do Omoide wa Okuseman, que é a melhor coisa que o Japão já produziu em todos os tempos, e envie seu e-mail pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Oh. E por último, Senhor da Eternidade, o que faltou? Ah, cara, acho que eu não prestei atenção, sério. Japonês, olha a vergonha que tu vai levar pra casa e desonrar sua família inteira do croissant, moleque. É folhado. Folhado de flanco contra a tua pele. Van Gogh. Lango. Pô, quando a mãe então, do Senhor da Eternidade. Quando a mãe do Senhor da Eternidade vê um pombo, ela fala chofrango. Chofrango. Já falaram do Twitter, velho? Do Twitch? Já falaram do Facebook? Já. Ah, mas eu falei do Facebook tão sem graça. Eu tava sem inspiração. É, deu mole. Já falaram do site? Eu quero falar de novo. Tá bom. Fala de novo. Não, fala o seu primeiro, depois eu falo. Qual que é o meu? É o site? É site? BR Turbo. Então, acessa aí. www.baixofensor.com. Viu? Beb, você não pode fazer mais desanimado que isso. É impossível. Eu fiz propositalmente pra quando ela fizer depois parecer muito mais graça. Parece incrível, né, cara? Brofist. Então, Bebs. Eu não ouvi direito. Como é que os ouvintes acham a gente, Facebook? Você acende uma vela para os seus ancestrais. O seu ancestral samurai de 500 anos atrás. Com tentáculos. E pede para que o espírito dele. Hã? Com tentáculos. Não. E pede para que o espírito dele baixe na tela do computador. Não tem problema. Peraí, você tem que fazer um sacrifício. Tem que dar um sacrifício na parada, né? Calma, eu vou chegar lá. Calma. Tá. Calma aí. Você acende 30 velas para o seu ancestral samurai do Japão feudal, da família Nobunaga. Aí ele vai baixar no seu computador. Só que aí tudo vai ficar escuro e Silent Hill na sua casa. E aí ele vai sair da tela do computador com tentáculos pra cima de você e falar que você precisa sacrificar algo para que ele possa completar o ritual e achar a página do Facebook do Baixo Frente Soco pra você. Se você for homem, se você for mulher, aí começa por um outro caminho. É, você se lascou. Mais interessante. Se você ele só vai te dar a página do Facebook depois de fazer mil coisas que não vamos comentar. Então, se você for homem, aí você vai ter que fazer um sacrifício pra que ele ache a página do Facebook pra você. É o famoso sacrifício da toba ou do seguinte. Você vai ter que fazer um alto kancho e tem 30 vezes. 30 vezes? 30 vezes sai, não vale a pena. Não, 30 vezes não, 15. Tá bom. Aí se você conseguir fazer 15 vezes em menos de 10 segundos, aí ele vai achar que você... Caralho! Que você é worthy. Ele vai achar que você é digno de carregar o nome da família Nobunaga e vai misteriosamente, milagrosamente mostrar a tela do Facebook do Baixo Frente Soco para você. Ou então você pode ignorar tudo isso e entrar no www.facebook.com/baixofrentesoco. Ou ir no site e dar um botão lá assim, tipo, curtir. Aí você pode, curtiu, tá certo. Caraca, posso mesmo te dar uma dedada? Não sei se você reparou, cara, mas o curtir é uma dedada. Não, mas é uma dedada prostática. Não, porra. Mas aí, podia fazer um Facebook, né? Que aí você dá um dedou. Fulano dedou isso. No Japão é tipo isso. Então, despede aí lá. Domo! Hadogei! Kamenaga! Aburaço! Até semana no que vem! Aí, só pra saber, vocês preferem voz de narrador ou preferem voz de protagonista de anime? Eu prefiro voz de apresentador maluco do Japão. Tipo, Hadogei. É, não, que é o meu termo. Que seria tipo, Okostewa, Banzai. Não, é, Okostewa, Banzai, Onesuka. E tem a voz de narrador que será Kemoto Goraku, tá isso aqui, ó. Toiro Jonoma. Não, isso aí você faz. Ah, essa ficou legal. Depois dos e-mails você manda um. É, então, a. O Carissimasta. O Carissimada. Mas é isso mesmo, mas tem isso mesmo. É. E tem a de protagonista de anime, que é tipo. Konobangumi wa B&Gio, Grand Sponsor Batekyore, Okorishimasta. Não, que isso, tá gritando muito pouco o protagonista de anime. Protagonista de anime, a última fala tem que ser. Korosta Kishande! eu preciso gritar agora, né? Fazendo um treino de voz. E tem faz voz de também de samurai. Ruga a voz de chefão, né? O cara que fala grosso, pausado. É, o cara que fala grosso e pausado. Exatamente. Aí ele manda de... Aí tem uma hora que ele manda um... Nani? Aí quando vira em português, o Nani vira... Os meteoros estão se transformando em cometas! Os meteoros estão se transformando em cometas! Faz voz de menininha de anime também. E a meter... Konnichiwa! Konnichiwa! Dengeki Borero no Deka de Okurishimasu! Okaerinasai!